mais um Drops do Melmoncast. E meu nome é Sérgio Leandro. E como é fácil chutar cachorro morto, né? Pra chutar cachorro morto, a gente vem na hora. Sabe? É muito fácil. Pra fazer isso, né? Está aqui, senhor Matheus de Souza, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Não preciso nem adicionar mais nada, né? Nós já começamos dizendo, né? Se é pra criticar, falar mal, incomodar, é pra isso que a gente vem aqui rapidinho, né? Não importa o lugar, não existe distância, não existe montanhas, não existem maremotos, enchentes que impeçam o Melocast de vir aqui criticar, tá bom? O que você achar legal? Caralho, nós vamos estar aqui. O brasileiro é foda mesmo, né? Dá uma merda. Nunca vi, meu. Sai um monte de filme bom, os caras não fazem podcast de nada, mas espera sair um flop gigantesco. Vai na hora, vamos falar, mano. Me desculpe cortar o tema, mas pra quem não sabe, ontem mesmo, né, saiu o trailer aí da série curtinha do One Piece no Netflix. E como tem esses reels, esses shorts desses nerds, tipo aqueles fãs do Star Wars, sabe, meio chorando, assistindo. Meu, não, isso não é real, meu. Isso não é certo. Não é certo, sabe? Tem algo errado com o mundo e eu fico que nem aquele comediante, aquele, o Hannibal. É, why you're bullying me? I'm right. Ah, tô ligado. cara. Bem, vocês já perceberam, né, cara? O pessoal gosta, né? O povo comum gosta e eu não entendo, sabe? Eu também não entendo, cara. Bem, vocês já perceberam que a gente vai falar do The Flash? Né, cara? Tem que falar, né? Olha que flop, né, cara? E não só isso, Sérgio. Se der tempo, a gente faz uma permissãozinha pra criticar mais algumas coisas aí. Você reviu alguns filmes aí, você assistiu o Cavaleiros do Zodíaco também? Você comentou em algum podcast? Não, eu tinha comentado na Anda. Por cima, quando a gente gravou a Rádio Speak Memo, né, cara? Mas também tá no balaio, cara. Porque a gente aproveita pra fazer um balanço de tudo, né? Exatamente, assim. E se você me permitir, só pra abrir aqui um dentro do tema e fora do tema ao mesmo tempo, né? Como o Sérgio falou aí, nós vamos falar do filme do Flash, né? Que vai ser esse fechamento aí da Warner, né? Nós vamos comentar, mas eu também queria, Sérgio, em algum momento aí levantar que, o Guardiões da Galáxia foi um filme melhor, mas ninguém foi assistir não, cara. Mas aí que tá o problema, a gente tem que falar isso aqui, cara, porque as pessoas não meu, cara, eu não sei se daqui 10 anos vai ter cinema. Essa é a verdade, sabe quem tá falando? Caramba, é o Gary do Ned Roddick. Quando saiu aqueles adiamentos, o cara, Avatar, não sei o que, vai sair em 2031. Cara, meu amigo, nem sei se vai ter cinema em 2031, do jeito que a coisa tá indo, sabe? Sérgio, mas é possível mesmo, cara? Você foi no cinema, Matheus. Você viu, cara, eu não preciso falar, os meus testemunhos aqui. Você foi no cinema, tava vazio, não tava? Sim, eu achei que, eu olhei no relógio pra ver se minha mulher tinha entrado muito cedo. Eu achei que, magicamente, todo mundo se atrasou e ia ter chegado tarde, mas na estreia do Guardiões da Galáxia 3, teve de, não vou mentir, de 20 a 40 pessoas, o que é pouquíssimo. Matheus, a única sessão de cinema que eu fui cheia esse ano, Mario. Meu, Velozes e Furiosos 10, eu tinha 3 pessoas na sala de cinema, eu e mais 2 pessoas. Eu no meio, uma pessoa lá embaixo e outra pessoa lá em cima, cara. Não faz sentido nenhum, cara, sabe? Tipo, e eu não sei, cara, eu não sei o que vai acontecer. Mas antes de chegar nisso, né, meu, vamos falar um pouco do filme, né, cara? Eu tive a paixão de pagar o ingresso. Se tu tiver isso aqui, o Matheus, obviamente, não viu, não pagou, cara. Eu vou dar uma de Matheus na próxima semana. Quando sair Indiana Jones, eu vou baixar o cano. Eu vou ter o prazer de piratear, o filme da Kathleen Kennedy, semana que vem. O novo Indiana Jones. Nossa, esse tá horrível desde o primeiro momento, né? E o Flash até tinha chance de ser bom, né? Tinha uma esperança, né? Não, Matheus, eu não quero ser o cara que é fácil aqui, chegar, como eu disse aqui, chutar cachorro morto. Eu vou te falar, eu me diverti assistindo o filme. Mas eu sabia que era uma merda, sabe? Tipo, eu sabia que tudo ao redor dele era uma merda. Eu me senti assim vendo o o Snyder Cut, né, da Liga da Justiça. Uhum. Eu me diverti, eu falei, poxa, é exagerado, é longo, não é tão bom, mas, sabe, te entretém. Parecido com aquele Mortal Kombat, né, de 2021, né, uhum. Que não é bom, mas, pô, divertiu, sabe? Matheus, o Flash é o resumo desse DC, sabe? Eu até revi alguns filmes, eu não vou rever todos, né, cara? Aliás, acho que eu perdi mó tempo, podia estar assistindo coisa melhor, cara, mas vai lá, eu idiota, né? Ah, deixa eu pegar os filmes aqui pra rever, né? Parece besta, né, cara? Cara, o DCU foi isso, sabe? Um conceito mais ou menos, interessante ali que o Zack Sprinter quer fazer algo mais adulto, não sei o quê, mas aí, sabe, ele se embora nas próprias ideias, aí não dá certo, aí a Warner vê que a Marvel tá lá na frente, já tá fazendo uma porra de coisa, a gente tem que alcançar eles, vamos copiar, vamos tentar fazer igual, não, mas aí é ruim, o pessoal tá reclamando na internet, vamos ter que regravar, aí não sei o que, e regrava, e faz reshoot, e reescreve o roteiro, e manda o diretor embora, contrata o diretor novo. Cara, o Flash é isso, cara. O Flash e esse DCU é isso. Minha nossa, Sérgio. Sabe? Cara, ele foi inteiro. E dessa vez eu não posso nem falar que o visual foi bom. Porque eu tava revendo todos os filmes. Eu cheguei a uma conclusão que é DC, cara. O único cara que bancou mesmo a DC foi o Nolan. Vocês me desculpem. Tem gente que aí desmereceu o Christopher Nolan, mas não. Foi o único cara que foi foda mesmo. Pode me chamar de Nolan Nest, eu não tô nem aí, meu. O cara entregou uma trilogia foda, tá ligado? Com visual foda, história foda. Sabe? Aí eu revi os Batmans lá do Tim Burton, cara. Puta visual fodido, assim, cara. Mas aí, limitações da época, sabe? É mais ou menos. Até achei que o Kevin Bacon meio que teve uma. O Kevin Bacon, não. O Michael Keaton. Pô, o Kevin Bacon teve uma piada ótima dentro do filme, né? Com o Kevin Bacon. Mas o Michael Keaton teve meio que uma redenção nesse filme, meu. O Batman dele tava foda pra caralho nas cenas de luta. Sabe? Mantiveram o pescoço duro dele, sabe, Matheus? Que legal, que muito legal. Muito bom, muito bom. Cara, mas o Tim Burton era mais visual mesmo, tá ligado? A história não era tudo isso, cara. É melhor que essa, era, claro, né, cara? Tipo, meu, Man of Steel, o que foi o Man of Steel? A gente debate esse filme até hoje, Matheus. A gente não tem uma opinião formada direito desse filme. Nossa, esse é isso. Marca toda a primeira etapa do DCU, né? Uhum. Todo o filme foi dividindo. A gente fala que o Batman vs Superman é ruim, não sei o quê. Esse é ruim mesmo, esse não dividiu, não. Esse é ruim mesmo, esse é ruim. É todo dividido esse filme também, sabe? A Warner não conseguiu, até, na minha opinião, no primeiro Mulher Maravilha, ter um hit, sabe? Uhum. Eu ainda acho melhor, vai, o mais resolvido de todos do DCU é a Mulher Maravilha. Embora tenha um final meio merda, né? Você não acha o final meio merda? O Ares, eu acho meio fraquinho. Eu achei que o Ares foi caidaço no final. Uhum. Entendeu? Achei que CGzão, não... eles podiam ter lidado melhor ali, podiam. Entendeu? Mas essa vibe do DC, talvez você poderia ter feito algo melhor ali, podia ter feito algo... É sempre isso todos os filmes, você percebeu? Deve ter alguma coisa. Meu, Esquadrão Suicida, meu, tinha um contexto legal porque o David Ayer era um bom diretor, né? Tinha feito uns filmes ali meio de rua, assim, né, cara... Mas aí ele entrega um negócio algo meio exagerado, não sei o quê. É tipo, meio que trompeça nele mesmo. Sabe? O DCU foi isso. Entendeu? Porque, tipo, resumindo 10 anos, cara. E o The Flash é isso. Sabe? Ele tem um conceito bom. Eu me diverti, Matheus, sabe? Tem alguma história ali. Sabe? O Barry tentando tentar tirar o pai dele lá da prisão, tá ligado? A vontade de, realmente, tirar o pai dele e tal, né, cara? Não se conformar com o que aconteceu no passado. Ah, mano, o meio disso aí embola tudo, assim, a entrega é ruim, sabe? Ah, certo. Então, você tocou nesse assunto, eu vou aqui fazer a minha defesa porque eu não fui ver o filme, né? A minha pessoal. O que que acontece? Uma coisa que eu achei admirável na Marvel, pelo menos nas primeiras fases, é que todo o primeiro filme do herói era um filme dele mesmo, uhum. Entendeu? Quando eu pego o Doutor Estranho e o Homem-Formiga, que já começa a abrir ali os super-heróis mais desconhecidos pro povo comum, mano, eu não tô jogando uma ponta do Homem de Ferro lá, de luxo, nem nada. Eu tô vendo o cara com o vilão do gibi dele, entendeu? Numa história fechada, e nas sequências eu me divirto. Então, quando eu vi esse anúncio do Flash, eu vi muita coisa do Michael Keaton, muita coisa da Supergirl, eu fiquei meio chateado. Eu queria que o primeiro filme do Flash no cinema fosse 100% Flash, entende? Uhum. Mesmo que eu já ouvi falar, talvez vai falar mais que, ó, ninguém tem uma ponta tão grande. Sabe quando você só quer ver, tipo, o mundo do personagem só dele ali, sabe? Sim, sim. Eu tipo, quero... Esse filme teve elementos do Flash que a gente gosta, mas não tava nesse universo dele, entendeu? É bem isso que você tá falando. Que pena, porque, tipo, eu quero ver ali o Zoom, ou o Flash Reverso, o Star Labs... Puxa da série da TV, o Cisco, a Catherine lá que o pessoal gosta. Brinca mais com o mundo dele, deixa um pouco o DCU de fora, sabe? Não sei se você viu a notícia hoje, tinha vazado o roteiro do... O cara, ele dirigiu uns episódios aí do Mandalorian, é, uma coisa Fumiyama, o diretor, né, meu? O roteiro dele era bom, cara. Era o Barry trabalhando lá na polícia, entendeu? Fazendo o trampo dele de herói, tá ligado? Ele ia encontrar uma, tipo, uma galera, uns policiais que ficavam forjando provas, entendeu, cara? Ele ia estar ainda tentando tirar o pai dele da prisão, os vilões iam ser... Como que chama aquele canal? Capitão Frio, né? É Capitão Frio o nome dele? Isso. Capitão Frio e a Patinadora. olha aí, sabe? A irmã dele, né? A Golden Glider, né? E isso, cara. E parece que o Cyborg ia participar no final do filme, entendeu? Ia ajudar o Barry. Mas é contido, sabe? Sim, no universo sim, deles. Pô, né? Bem aceitável. E um vilão, tipo, do personagem básico, né? O Flash supera o poder, mas, pô, representando o universo do cara, né? Aí parece que, tipo, parece que o Frio ia ser preso, só que daí ia ser solto pelo Lex Luthor, né, cara? Porque já ia fazer a base do segundo Liga da Justiça, né? Que o Lex Luthor tava chamando todo mundo. Mas era um filme ali, cara. É o que você tá falando, cara. Acho que faltou a vibe da série, mano. Sabe? Não precisa nem ir muito longe, cara. Não tô falando nem do quadrinho, só aí na série da CW, as duas primeiras temporadas, sabe? Meu, isso aí é um exemplo. Pra quem não sabe, essa semana ou foi o último episódio, né, da série do Flash, da nona temporada aí, né? A série teve altos e baixos e uma decadência de roteiro em vários níveis. Mas quando eu vi a série, eu me surpreendi das primeiras temporadas. Eram boas, sabe? E trouxe o espírito do personagem ali, sabe? Tipo... E ouvindo você falar isso, só reforça ainda mais, sabe? Pô, tinha um potencial, hein, Sérgio? Tinha, cara. O personagem é muito criativo. É tipo o Spider-Man, né, meu? Ele é uma boa ideia, o personagem, né? Uhum. É uma ótima ideia, cara. Tipo, tem... Meu, a parte de ciência dele, cara, é um cara inteligente, entendeu? Ele não é um qualquer, tá ligado? Sei que o filme abre, né, com a cena lá do hospital em Gotham, né? Tipo, o Barry tá mega atrasado, né, Matheus? Ah, eu preciso... Sempre assim, é a piada clássica, né? O cara ouviu o Cissa, mas ele está atrasado. Ah, sim, né? The irony, né? Aí o Batman tá enchendo o saco, eu preciso da sua ajuda aqui, né, cara? Tem uns terroristas, o filho do Falcone do Batman. Que plot maluco, né, cara? O Batman tem que ir atrás dele, só que, meu, deu mó merda lá no hospital de Gotham, né, cara? O hospital tá caindo... Meu, pra mim a melhor cena do filme é essa, cara. Logo no começo, apesar do CGI merda dos bebês, é horrível, tá ligado? Mas é boa, cara. Tipo, é o que a gente quer ver, tá ligado? No filme do velocista. É um monte de crianças. Os bebês estão caindo, né? O prédio tá tombando assim e as crianças caíram da janela, né, cara? Então tá caindo tudo, né? É criança, é cachorro que tinha lá, meu, do prédio do hospital, sabe? Esses animais de companhia, tá ligado? De tratamento. Sei, sei. Tá caindo tudo, assim. E o Barry tem que, tipo, salvar tudo ali, né? Tem que fazer um esquema pra pegar os bebês, né? Pegar o cachorro, pegar a enfermeira que tá caindo, né, cara? Melhor cena do filme. Embora CGI horrível, Matheus. Sabe? Os caras não tinham dinheiro. Eu acho que eles gastaram dinheiro, cara, pra fazer o efeito dos dois Barrys, sabe? E isso eu esqueci de falar no meu review. Porque o efeito dos dois Barrys é muito bom, cara. Tipo, parece que os caras são... Existem duas pessoas ali do seu lado, sabe? Sei. Se bem que essa semana eu tava vendo aqui, né, cara? Eu tava... Minha mãe assiste TV aberta, às vezes eu vejo minha mãe tá vendo TV aberta. Eu vi que a Rede Globo vai reprisar Mulheres de Areia. Ah, eu tenho uma atriz lá também. Ruth e a Raquel de novo, né? É, cara, a Rede Globo também fazia isso nos anos 90, então, né... Não é muito diferente, né? Sei que nessa cena, né, o Barry consegue salvar todo mundo, aí tem a cameo da Mulher Maravilha, que é 5 segundos, assim, né? Literalmente, ó, cheguei aqui só pra fazer uma piadoca, sabe? Que o Batman tá caindo, assim, dentro de uma ponte, né, tá segurando o filho do Falcone, aí vem a Mulher Maravilha com um laço, né? Consegue salvar os dois. É legal que o Barry e o Batman meio que tão tocando lá no laço, né, cara? Aí você começa a ver as verdades, né, cara? Que a Mulher Maravilha fala, ó, você devia me agradecer e tal, né? Aí vem o Batman e fala, não, cara, mas o meu ego gigantesco nunca me deixaria de agradecer. Muito bom, cara. E meio que isso, né, cara? E eu fico na cabeça lá do Barry, né, cara? Tipo, ele quer salvar o pai e tal, né? Só que é bem bizarro a edição do filme, assim. Ele tá falando com o pai dele, aí ele começa a lembrar quando a mãe dele morreu, né? Quando ele encontrou a mãe dele, assim. Aí, do nada, ele já... Meu, não tem não tem uma cena dele correndo, cara. Tipo, já é uma transição. Ele já foi pra lá, meu. Fica entendido que ele correu, entendeu? E foi lá pra casa. Ah. Correu tanto que... isso é bizarro, cara. A edição é muito ruim. E eu vi outras pessoas falando isso aí lá na gringa. Teve gente que não entendeu. Nossa. Sérgio, uma primeira pergunta aqui. O pai dele no filme ainda é aquele ator que fez o Dr. Manhattan, não fez o Grant, do Tim Burton? É o do Office Space, né? É o Ryan, é o Ron Livingston lá do Office Space, ele mesmo. Mudaram, caramba. E, cara, ele resolve correr, né, cara? Mas antes disso, acho que tu viu essa cena, ele tenta bater um papo lá com o Bruce Wayne. Bruce Wayne fala, você não devia fazer isso, não sei o quê. Porque a tragédia que fez você virar um herói, né? Aquele negócio clássico, né, cara? E claro que ele liga o foda-se, né? E corre, né, cara? Corre tanto que ele volta pra 2013, né? Mas, antes de voltar pra 2013, ele muda um dos eventos, né, cara? Porque fica entendido assim, né? A mãe do Barry... tinha ido no mercado, só que tinha esquecido de comprar uma lata, né, de tomate, e ele pede pro pai dele ir lá, né, quando o pai dele vai, quando vai lá no mercado, né, volta, encontra a esposa morta, né, e meio que ele... Suponho que no final do filme vai ser o embate com o suposto assassino. Aí o Barry vai lá e muda isso, né? Ele coloca uma mata lá de tomate, né? E nada daquilo tinha acontecido, né? Isso não acontecer, ele meio que trava em 2013. Foi na época quando chega o Zod, né? Na Terra. E ele descobre que a mãe dele tá viva e tal, né? Só que daí ele tá preso ali naquela realidade. São dois Barrys, né, cara? Ele ali, né? E o Barry daquela realidade. E o Barry dessa realidade é intragável, Matheus. Olha, eu já acho que o Barry normal é um pouco demais que ele faz, mesmo sendo um bom ator. Eu dei risada no Liga da Justiça um pouco, mas eu não gosto desse... Falo rápido, eu sou meio confuso e tô falando assim, sabe o quê? Eu falo desse jeito, eu não gosto muito disso, é mais que isso. É mais que isso, cara. Porque esse mesmo aí, cara, ele é até um pouco legal nesse filme, porque ele, tipo... Ele fica puto com esse Barry dessa realidade, porque dessa realidade é o famoso Leleque. Sabe? Não sei o que. Sabe? Adolescente, você quer socar na cara. Sabe? Sabe essa molecada sobe dentro do ônibus? Você não fica bravo, às vezes? É isso. Pô, te fico. Entendeu? E aí o outro Barry, não, cara, você não sabe qual a sorte que você tem, tá ligado? Sabe? Ele é um pouco mais responsável, entendeu? Você, tipo, ele até briga uma hora. Tem uma cena até legal, assim, dos dois, que ele, tipo, não, cala sua boca, tá ligado? Meu, você não sabe o que você perder as coisas na sua vida, entendeu? Você tem a vida muito boa mesmo, sabe? Você tem muita sorte. O que que acontece, né? E, tipo, ele fica naquela pira de volta pro futuro, né, cara? Não, hoje, né, ele descobre, é o dia que você vai ganhar os poderes, eu tenho que garantir que você vai ganhar os poderes, senão, né, cara, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Michael J. Fox no De Volta pro Futuro, aí ele, o outro Barry, né, melhor piada do filme. Não, Eric Stoltz. Eric Stoltz é o Michael, é o Marty McFly. Não, foi ótimo, não mudou já. Aí acontece um negócio que eu fiquei bravo no filme, porque eu odeio esse tipo de história. Eu não sei se você gosta ou não, Matheus, mas eu odeio quando o herói perde o poder. tá ligado? Ah, mano, isso é pra terceiro ou segundo filme, viu? Não acho que pra entrada é uma coisa boa, não. E tem aquela coisa, a gente não teve a origem do Flash, né? Tipo, não, ele já chegou. Meio que a gente tem aqui, só que não é, tá ligado? Porque, tipo, ele sabe qual que é o dia que vai ter, ele coloca lá o Barry lá na frente dos produtos, né? Ele espera o raio. Só que fica naquela confusão besta de filme de comédia, parece filme dos anos 80 mesmo, só que ele ficou na frente quando vem o raio, tá ligado? A raio atravessou o Barry do... O Barry da Liga da Justiça, né? Pegou o Barry de 2013, ele mesmo perdeu os poderes e o moleque lá ganhou os poderes, tá ligado? Só que aí fica naquela dinâmica, né? O moleque não sabe usar os poderes, o outro tá sem o poder, cara. Ai, isso me irrita, Matheus. Nossa, cara. Eu sei que é essa dinâmica, sabe? Eu meio que acho um porre, assim, cara. E pior mesmo do que isso, só quando ele recuperou os poderes, né? Mas aí, até chegar lá, eu explico, né? Bem, o Zod tá chegando na Terra, né, cara? E tem aquela coisa, ah, cadê o Superman? Ninguém sabe quem é esse cara. Sabe, Cyborg, você lembra da Liga da Justiça, ele era apenas um jogador de futebol americano ainda. Não sei por que raios a Mulher Maravilha não podia ajudar. Simplesmente ficar só. Verdade. Ah, não pode. Entendeu? E fica aquela coisa, ah, meu. E agora o que a gente vai fazer? Não sei o quê. Tem uma cena engraçada pra cacete, né? Que eles procuram o Aquaman, né? Eles conseguem o telefone do pai dele, só que nessa realidade, meu, o Aquaman nunca nasceu, tá ligado? Caramba! O cara tenta ligar, meu. Que porra é essa que você tá falando, né? Não sei o quê. Aí eles falam, oh, será que tem um Batman aqui? Aí, não, o Batman existe, hein? Esse aí existe. Que é o Batman do Michael Keaton, né? Eles vão até Gotham City. Fica claro que o Batman, ele não precisou ser... Não precisou mais, né, da existência dele, porque o Batman conseguiu acabar com o crime naquela realidade ali de... Ali da Gotham, do Tim Burton. Né? Só que só aparece a mansão dele mesmo, viu, Matheus? Não aparece nada da cidade, né? E o Michael Keaton é aquele cara, o velhote, não tem o que fazer, né, cara? Mora sozinho dentro de uma mansão gigantesca, né? Meio Howard Hughes, né? Aí você fala, ó, meu, ele começa a passar toda a história, né? Vai acontecer isso, tal, tal, na minha realidade. Tem esse cara aqui, o Zod, aí tinha o Superman, a gente precisava achar o Superman. É, eu acho que ele tá aqui na Terra, só que precisa procurar ele, né? Aí fica naquela coisa, né, meu? Tem aquela cena clichê pra ficar explicando o que é multiverso, né? Eles usam o fios de macarrão pra explicar toda aquela coisa, né? Ah, quando você mexe numa coisa, muda aqui, não sei o quê, né? Eu sei que o Michael Keaton resolve ajudar eles, né, cara? Ó, vou achar o Superman e eles acabam achando o Superman, está lá na Sibéria. Só que não era o Superman, né? Eles chegam lá pra resgatar, quem que é? Supergirl. Você acha que... Matheus, é uma Supergirl, sabe? Não forçaram nada, tá? Sabe? Ela não é, tipo... Powerful female character. Não, é só Supergirl mesmo. E o Zod aparece, né? Falando na Terra, ó, oh, quero o Superman, tem que aparecer, não sei o quê, não sei o quê. Eles vão pro ato final do filme. O filme é assim, é rápido desse jeito, Matheus. Nossa, que vazio até. Mas e a... Não tem a Iris no filme? Não tem um interesse romântico? Ah, tem. Ela aparece no começo e no final do filme. Tô cobrindo o seu caso lá do julgamento do seu pai, não sei o quê, né? Tem umas piadocas, né, cara? Nossa, gente, que... Desserviço com o próprio personagem, né? Não, a Iris tem 3 cenas no DCU, cara. Sendo resgatada na Liga da Justiça e 2 cenas aí nesse filme. É isso. Gente... Bem, eu sei que já tem um ato final, né, cara? E eles vão parar o Zod, né? O resgate lá na Sibéria da Supergirl é bem legal, porque o Michael Keaton mexe a porrada em todo mundo, a cena é muito bem feita, sabe? Mesmo tendo a parte de CGI meio ruim, assim, cara, mas a parte que teve de coreografia, assim, meu, o dublê mandou muito bem, assim, cara. Tipo, tudo que a gente sempre quis ver aquele Batman do Michael Keaton, ele fez aí, cara. Então foi animal. É o confronto com o Zod, cara. Cara, o filme cai muito ali, Matheus. Sabe, eu tenho certeza que alguém, um executivo da Warner chegou e falou, meu, filha da puta, o filme acabou o dinheiro. Presidente do Flamengo, cara, acabou o dinheiro. O que está acontecendo aqui no Flamengo é exatamente o seguinte: acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Mas eu preciso terminar aqui. Não, acabou o dinheiro. Não tem mais dinheiro. Esse filme vai ser finalizado agora. Não tem mais o que tocar. só de eu ver aqui aquele cenário, não sei se é uma praia, eu achei até caído, assim, lembra, sabe? Lembra do Man of Steel, quando eles chegam pra pegar o Canel, que ele tá lá no, na base ali, é aquela Sim. parte ali do filme. Entendeu? Nossa, que feio ficou o visual. Ficou um descampado, né, cara? Era um descampado mesmo, um deserto. E a batalha final é ali, né? E tudo que eles fazem não dá, cara. Entendeu? Tipo, o resultado é só um. O Batman vai morrer, tá ligado? E o Zod, ele fala, né, no meio da batalha, ó, meu, a gente interceptou a... Como é que chama lá? A nave do Kal-El, a gente já tinha pegado o codex dele, né? Lembra que tinha isso lá no Man of Steel, né? Agora a gente só precisava de um... Acho que só precisava do sangue ou DNA de um outro kryptoniano pra gerar o negócio, tá ligado? Então eles pegam e matam a Supergirl. No filme. Nossa, ela morre mesmo? Morre ela... de morrer? Morre de morrer mesmo, cara. Caramba. Só que aí tem aquela coisa, né? Não, a gente pode voltar no tempo, vamos lá, né, cara? Aí vai lá, volta uma vez, não dá certo. Volta três vezes, não dá certo. Nisso, o Barry Leleque, né, cara? O Barry Playson, né? Tipo, ele fica bolado. Não, isso aqui tem que dar certo, não sei o quê. Ele começa a voltar, que nem maluco. Aí a gente descobre quem era o vilão, era ele. Ele mesmo, né? Ah, mano... Não tinha flash reverso, não tinha nada. Era o próprio Barry. Barry mas, é aquele paradoxo. Mas interpretado ele, pelo Ezra Miller. Pelo Ezra Miller mesmo, entendeu? E tipo, ele tem uns spikes assim, cara, porque toda hora que ele enfrentava o Zod ou os caras kryptonianos, alguém espetava alguma coisa nele, entendeu? Cara, aí o cara voltou tanto no tempo... né, que tipo, ele começou a ficar com vários spikes assim, cara, ele parece um monstro, né? E aquela coisa, o cara fica maluco, fica voltando tanto no tempo que todas as realidades começam a se chocar, Matheus, e aí começa aquele festival de CGI ruim pra cacete de todas as realidades. Aí aparece a realidade do Batman do Feira da Fruta, do Adam West, cara. Aparece a do George Reeves, que teve uma galera que chiou na internet, Matheus. Que tem aquela dúvida, a gente não sabe se ele se matou porque ele odiava o papel, né? Já assistiu aquele filme do... Do Ben Affleck? Do Ben Affleck, né? Hollywood Town, eu não lembro o nome. Eu nunca vi, mas eu vi já os curtas da cena que o menino aponta a arma pra ele, já. No YouTube Shorts. Uhum. E a gente não sabe, né, cara? Porque falam que, tipo, o George Reeves, ele não gostava, né, cara? Tipo, aquele papel que, tipo, definiu a vida dele, não conseguia fazer outra coisa. Tava deprimido. Mas que tem, né? Eu não vejo problema nenhum, mesmo que ele não gostasse, sabe? Só que daí tem a outra versão, né, cara? Porque ele tinha um caso com uma mulher do estúdio, né? E o cara do estúdio era ligado com os caras da máfia e tal. E dizem que suicidaram ele, né? Que ele... Tipo, ele realmente se matou, entendeu? Tem essa dúvida até hoje, nunca ninguém sabe, né? Então, mas mesmo assim o pessoal caiu matando, né, Matheus? Nossa, o cara morreu, o cara odiava o personagem, como vocês colocam ele, né? Aquele debate ético que vai surgir e vai ter agora pro resto da vida, né, cara? Enquanto tiver esses games em CGI aí, né, trazendo todo mundo aí de volta, o pessoal vem falar, né? Tem aqui, meu lado... Do Nicolas Cage, de Superman. Horrível esse CGI dele, cara. Horrível, cara. Mas, tipo... Ah, muito bom aqui gravar, cara. Buzinou bem na hora, cara. Bem na hora. Deve ter sido o Ezra Miller. Tipo, eu entendo um pouco o que o diretor falou. Não sei se você viu a notícia. Ele falou, não, mas é meio que de propósito, assim, cara. Nessa parte da Speed Force ali, eu entendo, Matheus. Sabe, eles quiseram fazer algo CGI de videogame mesmo, entendeu? Entendi. Mas, meu amigo, não me vem jogar esse papinho pro CGI dos bebês, pra cara colada do Michael Shannon lá, do Zod. Sabe, literalmente, acho que chamaram o Michael Shannon e a outra lá, ó. Senta aí numa cadeira, fundo tela verde, a gente vai recortar sua cara e vai colar num corpo de CGI. Foi isso. Gente do céu, nossa, que coisa ruim. E ele meteu pau, não sei se você viu, né, cara? Ah, que eu não gostei, não sei o que dizer. Ganhou dinheiro, mas não gostou, né? Sim, ele falou que os filmes estão parecendo crianças brincando com action figures. Foi isso aí mesmo, cara. Eu acho que esses últimos filmes aí, principalmente esses de multiverso, tá bem isso daí, né? E... Né, todas as realidades estavam se chocando e tal, né? Aí tem um momento que o... O Barry resolve acabar com isso, né, cara? Ele fala, tipo, isso aqui não vai dar certo, né? Um acaba derrotando lá o Flash do passado, né, cara? Na real, ficam uns três Flashes, né, cara? Tipo, o Barry do nosso tempo, da Liga da Justiça, o Barry que tava voltando que nem maluco, e o outro que já tava lá, já era o Barry maluco, já no... todo maluco de ter voltado no tempo, né, e ter ficado tão bravo e ter ido, voltado no tempo e ter matado a mãe do Barry original, né. Aí ele vê que, tipo, ó, meu, não vai dar certo isso aqui mesmo, eu vou ter que desfazer lá o negócio da lata de tomate, né. Aí, meu, a cena final é bem tocante, assim, Matheus, sabe? Ele vem lá, ele vai se despedir da mãe, tá ligado? Ele dá um jeito lá de encontrar com ela, né, cara? Aquela cena mesmo, tipo, é um cara mais... Ele coloca um óculos, assim, uma toquinha pra falar, né? Meio que se despedir da mãe, ele mete uma historinha. Não, cara, que eu tô emocionado aqui, eu tô pra encontrar com outra pessoa e tal. É aquela coisa que a gente gosta do Flash mesmo, entendeu? O personagem. Desfaz isso, né, cara? E aquilo, né? Só que aí, antes de ele devolver a lata, ele veio dar uma arrumada na câmera, né? Aí a câmera consegue não sentar o pai dele lá no tempo dele, na linha temporal dele, né? Ah, tá, pô, legal até. Legal. Conseguiu o filme é divertido, né, cara? Aí, só que daí alguma coisa acabou mudando, né? Ele acabou mudando o Bruce Wayne do tempo dele, que é o George Clooney agora. Mas é aquilo, né, Matheus? Cara, tinha pouca gente na minha sala, mas quando teve essa cena, sabe? Aquela risadinha do saiuarzinho do nariz, sabe? Um sorriso amarelo. Eu falei, meu Deus. Eu imaginei se fosse o Christian Bale nisso, cara. Ah, sim, puta, essa pessoa ia ficar doida. Mas o Christian Bale, né, Matheus? Cara, ele aprendeu a lição dele, né? Cara. Aprendeu. Esse sim aprendeu. Com o Taika Waititi ele aprendeu, né? Ele deve ter pensado, caralho, né, mano? Eu realmente preciso do dinheiro. Sabe? É que pra gente, a gente não é de Hollywood, né, Matheus? A gente entende lá trabalhar num emprego meio ruim, tá ligado? Sim. Se matar algumas horas. Mas o pessoal tá num nível tão alto assim que eles ficam chocados, né, cara? Quando faz um trabalho merda. Foi o Christian Bale, o Michael Cera. Pra gente é normal, porra, meu. Mas o Christian Bale aprendeu. Esse não volta. Tá ligado? Mas não volta mesmo, né? Agora não vai voltar mais ninguém, né, cara? Não volta o Ben Affleck, não vai voltar o Gadot, já falou que, né, hoje aí tava... Não, vou fazer os meus projetos. Cara, eu já sabia que ela não ia voltar quando ela voltou no Velozes e Furiosos 10 agora. Sim. Sabe? Ela aparece e fala, acabou a Mulher Maravilha aí, né, cara? Então, porque você voltar pro Velozes e Furiosos é porque, né, fim de feira. Olha o The Rock, que vai voltar pro próximo Velozes Furiosos também, né? Cara. Não, eu só sei de uma coisa. As pessoas deviam agradecer o Vin Diesel, sabe? Sabe? Deveriam mesmo, cara. Os caras tiveram chance aí em Hollywood com ele, tá ligado? O cara podia ter ligado, foda-se. Ó, foda-se vocês, cara. Não quero mais de volta aqui, não. Vou fazer vingancinha, mas não. Ele abraça todo mundo. Ele realmente é o cara da família, Matheus. Sim, né? Virou um personagem, né? Ali ele virou um personagem. Caramba. O filme é isso, Matheus. Sabe, cara? Tipo... Eu não consigo nem ficar bravo, sabe? Tem gente aí que ficou puta da vida, meu Deus, revoltada. Cara, mas é isso, sabe? É esperado uma merda dessa. Eu queria voltar uns anos atrás, nos Speak Melons antigos, né? O Sérgio tinha falado pra gente, quando ele viu o filme da Liga da Justiça, eu não vou falar a frase exata, a palavra exata que o Sérgio disse, mas o Sérgio falou que foi algo como ele saiu decepcionado, chateado, porque era o filme da Liga da Justiça, que era maior que os Vingadores. Pô, Liga da Justiça tem um peso na cultura pop? Tinha um peso gigante, né? O pessoal lembrava, mais velho, do desenho dos Super Amigos. E, meu, é a Liga da Justiça no cinema. Era pra ser um filme que ia parar tudo. Era pra ser, tipo, um filme pancada. E o Sérgio viu e foi questão do Joss Whedon, né? O Sérgio falou, poxa, Matheus, eu saí chateado, sabe? A Liga merecia algo melhor. Só que agora eu vendo o Sérgio, parece que o Sérgio já se acostumou, sabe? Tipo... É. Não foi tão bom. Foi isso mesmo, Sérgio? Foi isso, cara. O DCU é o Corinthians hoje em dia. Mas é isso. Sabe, cara, eu já nem ligo mais, tá ligado? Tipo, cara, aí você junta tudo, Matheus, cara. Você junta, meu, o universo que é uma merda. Sabe, tipo, um subgênero que, meu, eu tô cansado, Matheus. sabe? Do subgênero em si. Dois, um tipo de filme que também já tá... Meu, é o sexto filme de multiverso, Matheus. Foram cinco filmes de multiverso de personagens de quadrinho. Um que não tinha nada de quadrinho, mas ganhou o Oscar. Sabe? A gente vai pra mais um, que é o Deadpool. Provavelmente mais dois, que vão ser os dois filmes aí dos Vingadores que eles querem fazer. Sabe lá quando vai sair esses filmes, hein? Entendeu? Cara, eu já tô de saco cheio. Eu tô que nem o cara do Nerd Roddick. Ah, e é o que a gente sempre falou. Ele falou lá no canal dele, cara. Isso geralmente é só pra consertar burradas, sabe? E é aquela coisa assim, meu, tipo... Nossa, 5 anos atrás seria legal. Sabe, logo depois, o próximo filme, assim... Depois do Vingadores. Mas, meu, sabe, já perdeu a graça, sabe? Eu não me empolguei pra ver esse novo Homem-Aranha, Matheus. Eu sei que é bom, cara, mas, sabe, eu espero o Torrent, tá ligado? Ali pra 2021, 2022, né, eu assisti o Star Trek Next Generation com a minha esposa, né? Foi um momento bem legal, a gente assistia ali na janta à noite, era bem divertido. E só que eu notei uma coisa, assim, a gente vê muita paródia do Star Trek e tudo, e eu percebi que o Star Trek Next Generation tem um episódio somente de multiverso, um. Eu fiquei pensando, caramba, eu vi o primeiro e falei, poxa, eles vão dar uma pancada aí pra mais episódios disso, e não teve. E agora que você falou isso, me fez perceber. Você já percebeu que multiverso, certo? Funciona como simplesmente ser um evento? Uhum. Sabe? Pro fã brincar com o e se, sabe? Sim, sim. Mas não é pra ser todo filme disso, sabe? Todo filme alguém vai encarar com alguma coisa que eles queriam ter feito. Tipo, eu tô vendo vários filmes só nesse tema. Sim. Nossa, cara. E é ruim, já não é mais surpresa, sabe? Sim. Entendeu? Sim. Não sei o quê. Ah, nossa, você viu o Tom... Apareceu o Tobey Maguire e o Andrew Garfield agora nesse desenho novo do Homem-Aranha. Tipo, caguei, sabe? Entendeu? Eu tô dando graças a Deus, cara, que tá voltando a onda dos filmes de ação. Sabe? É o que a gente precisa, sabe? Volta pra isso, cara. Chama o Michael Bay de novo. Sabe? É hora dele brilhar, né? Putz, hora, Sérgio, dele brilhar, tá ligado? Sabe? Saco cheio de filme de herói. Mas como vai ser, Sérgio? Tem muito projeto engavetado. Ah, não engavetado, tem muito projeto engatilhado de quadrinhos. Matheus, eu não sei o que vai acontecer, cara. Meu, primeiro eles vão cancelar. Matheus, primeiro de tudo, esse pessoal de Hollywood já falou aqui, cara. Eu vou repetir, cara, esse pessoal de Hollywood precisa baixar o sarrafo quando o assunto é lucro. Mas precisa baixar mesmo, cara. Parece que esse pessoal não vive na realidade que a gente vive. Sabe? Verdade. Não que a gente é brasileiro, é pior ainda, cara. Mas tem muito americano tá vendo lá que, ó, meu negócio tá ruim. Eu não posso ir no cinema, tá ligado? Ele não tem mais a vida de ir lá no cinema, sabe? Sim, pagar sim. Pagar os luxos deles. Ah, vou levar minha família na Disney. A Disney tá uma bica, Matheus. Quando eu falo Disney tá uma bica, é pra o pessoal que mora lá, os americanos, entendeu? Aí vem toda a outra maluca, a Catherine Kennedy. Não, vamos fazer um hotel aqui, cara. Uma experiência de luxo. É como se você estivesse dentro de um cruzador do Star Wars. Vai pagar $6,000 por 48 horas. Meu Deus, que porcaria. Ela fez um projeto de 1 bilhão, Matheus. 1 bilhão, cara. Deu errado, sabe? Olha a realidade que esse povo vive, sabe? Mas aí que tá, qual que é o problema? O investidor entra, Matheus, sabe? Ele não entende a diferença de um Vingadores Endgame e pra um Quantumania, o Homem-Formiga. O que que ele vê, Matheus? Eu investi meu dinheiro num filme da Marvel, eu quero que volte 1 bilhão. Sabe? E não tá voltando, cara. Nada tá voltando, mas nada tá voltando. Pouquíssimos filmes. A gente teve um filme, foi o Mario, eu acho que chegou num 1 bilhão esse ano, né? Sim, só o Mario. É difícil você ter de novo isso, cara, que era antes do momento da ali pré-pandemia, tá ligado? Sabe? É difícil mesmo. Os cinemas estão tentando voltar e depois da pandemia e agora volta, vai ter uma greve de roteiristas que, tipo, pra mim tá no pior horário, pior hora possível pra fazer uma greve. Mesmo eles tendo um bom motivo, assim, cara, porque um dos motivos é, tipo, a maioria trabalha pra esses... Pra essas plataformas de streaming. Essas plataformas de streaming, a gente sempre falou aqui nesse podcast, nunca falaram direito os números de audiência. Verdade. Isso eu concordo com eles, cara. Não dá pra você saber se o negócio tá bom ou não, entendeu? Se tá dando certo ou não, eles são mal pagos. Tudo precisa ser revisto, cara, sabe? Lucro, pagamento, tudo precisa ser revisto em Hollywood, cara. O Guardiões que você falou, cara, ele foi bem, só que ele não foi tão bem quanto o segundo filme. Sabe? Não fez dinheiro astronômico. Isso queima, né, também. A imagem do pessoal continua vendo. Se o pessoal sabe que ninguém foi ver, ninguém vai ver também, né? Uhum. Cara, Transformers tá se matando pra se pagar aí. Entendeu? Tá, esse novo Homem-Aranha foi bem, cara. Mas não, nossa, que dinheiro gigantesco. Cara, a Pixar vai ter, meu, vai ter algo pior do que o Flash agora, Matheus. Caramba, cara, mano. Os caras tão falando de que a Pixar pode fechar, meu. Então, nossa, vai ser tão isso grande. É absurdo. Entendeu? Pixar fechar? A Pixar, sabe? É, cara, sabe, tipo, as pessoas, meu, desabaixar muito assim, cara, sabe, a estimativa, assim, sabe, cara, você tem que comemorar se você fez 300 e 400, assim, cara, tem que voltar tudo de novo, sabe, não dá mais pra você medir, assim, tipo, ah, meu, o filme tem que fazer 1 bilhão, cara, tudo bem, a Warner não conseguiu ter uma campanha de marketing, porque o outro é retardado, ah, tinha que estar preso, mas a Miller não tava, né, cara, foi, meu, não sei se você viu, cara, eles perderam 60 a 100 milhões de dólares, porque a Lego não queria fazer um set do Flash. Caramba, mano, nossa, que pesadelo esse filme, hein? Que pesadelo, como você vai vender um filme desse, Matheus? Sabe? Já tá uma tragédia, assim, sabe, tipo, pra fazer o marketing, tá ligado, e... Aí você não consegue, tá ligado? Tem um deal pra ver se volta um dinheiro. Meu, olha a situação do Indiana Jones agora, Matheus. Sabe, vai dar dó, cara. Vai dar dó, cara. Dó do Harrison Ford, porque eu quero que a Kathleen Kennedy se foda. Tá ligado? Mas a cama dela tá feita. Meu, tem um vídeo, Matheus. Teve a pré-estreia essa semana lá em Los Angeles, cara. Cara, o Steven Spielberg foi lá e fez, meu, fez de piaça, cara. Porque, tipo, ele chegou lá, né, o evento, todo mundo tá no palco, né? Catherine Cage, o Mario Devil, o Frank Mashon, né, cara? Aí o Spielberg, tá o George Lucas, né? Ele começa a falar, ah, mas se não tivesse o George Lucas, não teria o Indiana Jones. Aí tu não bate palma, né? Ah, mas se não tivesse, sei lá, quem lá, não teria isso, né, cara? Harrison Ford, não sei o quê, né? Aí a Catherine Kennedy, você vê assim na cara dela, né? Ela tava esperando o Matheus, cara, que chegasse e falasse dela, né? Ah, se não tivesse dela. Aí eu falei, ó, se não tivesse esse além daqui, ó, meu. O John Winners, ele entra no palco assim, todo mundo batendo palma, cara, ele não falou nada dela, sabe? Tipo, literalmente de pirraça aqui, ó, sua desgraçada, cara. Eu quero que você se foda, você não tem nada a ver com isso, sabe? E ela querendo ficar no palco e o Frank Marshall vem que puxando assim, ó, você não tá percebendo que os caras estão te humilhando aqui? Gente, que situação, meu Deus. Sabe, horrível, assim, cara. E, meu, olha o que o Bob Iger fez, Matheus, cara. Um mês antes de ser o filme já tá em dúvida, assim, cara. O filme precisa fazer 1 bilhão, Matheus. 900 mais ou menos ainda, porque é o filme mais caro da história da Lucasfilms. Por causa dos reshoots, né, cara. Efeito especial lá pra rejuvenescer o Harrison Ford. Ficou regravação, adiamento. Faltando um mês, os caras me pegam e me estranham a porra do filme lá em Cannes. Achando que o pessoal ia pagar pau pra ela, tá ligado? Não, nossa. O filme foi destruído, cara. Sem tato, né? É, cara. A nota do Rotten, meu, 49, cara. Eles tiveram que fazer uma pré-estreia 2 semanas antes pros críticos aqui americanos pra ver se melhora. E até agora não melhorou. Sabe? E o filme tá espremido, tá ligado? Porque vai sair Missão Impossível, mês que vem vai sair Oppenheimer, vai sair Barbie, tá ligado? Como você vai recuperar esse dinheiro? Sabe? E tudo no ego, Matheus. Sabe? E as pessoas lá vão ser mandadas embora, tá ligado? Da Disney, quem trabalhou lá é o clássico, né, cara? No rabo dos outros é refresco, né? Entendeu? E é aquela coisinha, ó. Eu não sei pra onde vai o cinema, sabe? De mídia, assim, tá ligado? Ó, as pessoas... Eu não vejo interesse das pessoas irem no cinema. Poucas pessoas estão indo. Talvez a economia mundial melhorar, sabe? Talvez. Esse é o problema, né, Matheus? Não sei se vai acontecer isso, né? Mas aí, mesmo assim, cara, você tem a facilidade de você esperar o filme sair um mês depois. Entendeu? Aí você pega um subgênero que é, meu, saco cheio de filme de herói, meu. Saco cheio. Sabe, essa semana a gente vai ter agora a minissérie aí, talvez eu assista, né, do Invasão Secreta. Outra HQ que vai ser destruída, assim, sabe? Flashpoint já foi pro saco, é? E agora vai ser o Invasão Secreta aí, né? Não sei, né? O pessoal também tava metendo pau. Foi morto na Capitão Marvel. Uhum. Eles são do bem, eles são, como é que fala? É refugiados, são imigrantes, os Skrulls lá. Como vai ser essa série? Cara, não faço a mínima ideia. Sabe, não faço a mínima ideia que a Marvel vai... Tem o Capitão América pra morrer e tem um twist no final, quem eles vão matar, sabe? Uhum. Cara, eu não faço a mínima ideia que a Marvel vai fazer, cara. A Marvel deve estar muito confiante, assim, que algo vai mudar, sério? Assim, mas eu não vejo isso no futuro, sabe? Você soube o papo do Mephisto na série da Ironheart? Nem tô sabendo disso, cara. Nem tô sabendo. O que aconteceu? Saiu uma notícia no Twitter. Parece que os executivos da Marvel desmentiram que esse é o script, que teve um backlash lá no Twitter. Lembra que o edifício do Stark estava sendo vendido no Spider-Man? Lembro. O Mephisto ia comprar o edifício. Uhum. Então o que acontece? O Mephisto, por algum motivo, assim, a série, a ideia da série não ia dizer que ele é o coisa ruim, mas ele ia estar doente de alguma forma. Uhum. E ele ia, tipo, contratar a Ironheart aí pra... Ó, preciso que você desenvolva uma super roupa, eu quero proteger o mundo, não sei o quê. Só que, tipo, a roupa seria pra proteger a magia dele. E no final, a série, ela descobriu que ele é mau e ter o primeiro duelo da Marvel de tecnologia versus magia. Olha só. Meu, por que o diabo precisa... de uma super roupa, todo mundo falando, e o pessoal falou, é de novo o Capitão Kirk falando, why God needs a spaceship, entendeu? Cara, quem aprova isso, cara? Não, agora é madeira abaixo, Matheus, com essa galera de roteirista, já era ruim com roteirista, mano, fazendo essas merda, agora imagina assim. Então, só que tinha gente defendendo, não, gente, isso aí é fake, e um cara comentou, e se não é fake? E se é aqueles buzz... Sabe? E Hollywood faz isso. Eles uhum. soltam spoilers pra, né? Uhum. Dar uma aquecida no pessoal que o cara falou: isso não é. Isso era pra criar hype e ninguém caiu, sabe? Cara, o Indiana Jones, Matheus, cara. Totalmente regravável. Regravado porque todo mundo sabia do final, cara. Que o Indiana Jones ia morrer e a outra ia pegar o chapéu aí. Meu, os caras tiveram que regravar tudo. O orçamento do filme foi lá no tal, meu. 400 e alguma coisa agora. Puta merda, meu. Cada erro, Sérgio, eles estão. Sem tato pra falar com a audiência. Uhum. Eles não estão entendendo. Não é uma questão política, não é uma questão de nada. Eles não estão falando com o público. Sim. Isso é muito curioso, porque eles não assistem, eles não foram criados vendo filme, sabe? E o pior, né, cara? Como você vai confiar no pessoal do Twitter, assim, não? Esse pessoal paga o ingresso. Sabe? Não, cara. Entendeu? Eu já falei, Matheus, infelizmente, cara, você tem que vender um filme, é pra tia que não tá nem aí, cara. Minha tia, eu não trabalho, sabe, eu vou andar no shopping, ela passa assim, ela vê o pôster do filme, eu acho que eu vou assistir esse filme, sabe? Ela tá cagando e andando pra IMDb, pra Rotten Tomatoes, tá ligado? Mas você tem que fazer um filme pra esse povo, tá ligado? Infelizmente é isso, cara. Eu vi uma... Um youtuber, eu não sei se era... Eu me esqueci o nome do canal, não sei se era o Actual Justice Warrior, alguma coisa assim, ele falou, não é uma questão de Hollywood estar atacando certos grupos políticos. É o caso que ninguém tá indo ver porque todo mundo está com medo de assistir algo e ser ofendido, porque, na verdade, Hollywood sempre ofendeu Sim. algum nicho em algum filme. Eu falei, pô, a gente tem os arquétipos que realmente tinham ofensa. O cara negro morre no filme de terror, né? O latino é tipo do Ted Serpent Show, ele é sempre meio afetado, né? Meio homo e erótico. Eu falei, puta, é verdade, né? Hollywood sempre ofendeu todo mundo, só que agora tá num momento que ninguém tá querendo ver. E aquele negócio que eu falei um dia lá no chat do Speak Mellow, que a gente tá numa época que todo mundo está tenso, tá irritado e nervoso, parece que esses entretenimentos não tá conseguindo superar isso, né? Ele não consegue superar isso, Matheus, porque ele também ele gosta de ficar relembrando tudo isso. Cara, as pessoas só querem um escapismo, tá ligado? Acho que o problema de Hollywood é isso, ele não consegue fazer mais escapismo, tá ligado? Sim. Entendeu, meu? O meu Extraction é agora. Seria esse final de semana. Puta filme, tá ligado, Matheus? Cara, ele fez com que o povo quer ver só o Chris Hemsworth meter a porrada em todo mundo, cara. Em uma cena de meia hora sem cortes, tá ligado? É isso, meu. A gente se divertiu por 2 horas, tá ligado? Entendeu? Acho que criar o escapismo tá difícil hoje. Entendeu? E é difícil também porque tem outras coisas, tá ligado? A pessoa tá com o celular, tá ligado? O filme tá ruim, ela já tá mexendo no celular, entendeu? Sabe? Você tem outras coisas, outras mídias, cara. Outras plataformas que o cinema tem que concorrer, tá ligado? Tem que concorrer com o YouTube, com o TikTok. É, eu tava vendo um artigo do... Eu não li o artigo, eu só passei por cima. Porque... Infelizmente, esses órgãos mais tradicionais de jornal, eles ficam com ar meio elitista, era do New York Post. O cara tava falando que ele estava vendo o sucesso do One Piece pelos filhos, e ele notou uma descentralização, por ele ser americano, da cultura americana como o Star Wars, sabe? Ele falou, meu filho tá consumindo, tipo, foto de jovens uma coisa de outro país, sabe? Como uma grande coisa, e milhares na internet. Então, tipo, é o que você falou, tem uma descentralização cultural. Tipo, eu vou dar um exemplo. O que eu falo? Eu sempre falo com todo mundo. Eu convivo com muitas pessoas idosas. Eu vou na igreja domingo e alguns dias da semana, quando posso. E a maioria dos membros são idosos. Então, assim, existe uma gama de diferença de universo, de alguém... Meu, eu duvido... que o Meririta e a Ivone, que são as tiazinhas de lá, saibam que é o Erza Miller. Elas não fazem ideia, entendeu? Elas estão numa outra realidade. Mas como eu gosto de notar, que fama, eu sempre falo, é quando transpassa o nicho que você tá e atinge outros meios, né? Um bom exemplo disso é quando eu estava trabalhando no meu emprego anterior e como não tinha nada para fazer à tarde, o team leader, que era muito fã de futebol, ele era lá de Jaboatão, em Pernambuco, e ele torcia para aquele time que é um leão, né? O símbolo. O esporte. Isso, o esporte. E ele tava vendo um vídeo lá da Champions League, e ele falou, eu vou inventar o nome, tá? A audiência me perdoe, mas é que eu não acompanho futebol. Eu vou inventar. Vamos supor que o nome do jogador era Luciano, por exemplo. E ele falou, nossa, esse cara aí, Luciano, joga demais, assim. Só que o Rafael, que é muito nerd de computador, de League of Legends, sabe? E jogar esse Apex, não sei o quê, falou, oxe, Luciano, nunca ouvi falar. Aí o Vitor falou, ele é super famoso, é que vocês não acompanham futebol, tá todo falando dele. Eu tô inventando um jogador, lembro qual era. Aí eu falei, cara, Vitor, famoso é o Neymar, mano. Entendeu? Minha mãe sabe quem é o Neymar. Entendeu? Sim. Se eu não... Tipo, eu vejo, você faz meme do Cássio lá, eu sei que o Cássio é famoso, mas o Cássio é o Neymar de fama, sabe? Tipo, não, entendeu? Fora do país, entendeu? Então, é isso que a gente tá vendo, tem uma descentralização. Há muito tempo, todas as mulheres assistiam, tipo, Sex and the City. E mais tarde, foi aquele Pretty Little Liars, que eu falo, por osmose, eu vejo a mulherada falando ainda, fez muito sucesso. Só que agora já tem uma geração de mulher que não acompanha, que vê outras coisas. Você tem esse povo tradicional do Brasil, essa massa que vê a novelona, vê o Big Brother, mas é um número quase expressivo de gente do Brasil que não tá mais vendo isso também. Sim. Entendeu? Então, tipo, Hollywood quer dar bilhão, tipo o Ciro Gomes, vai ser difícil, tá descentralizado agora, sabe? Pô, você viu o vídeo lá, meu? Acho que era Times Square lá, os caras iam exibir o último episódio do Demon Slayer. Sim. Olha na Times só, Square, meu, tá ligado? Nos Estados Unidos, cara. Sabe, primeiro que a indústria de quadrinhos acabou. Sabe? Acabou. Ninguém sabe o que tá acontecendo no mainstream do quadrinho. Porque não vende. Ninguém sabe. Eu não sei o que tá acontecendo, Matheus. Você sabe? Eu não sei. Eu fui ver esses dias só, Sérgio, e eles estão brigando entre si. Sabe? Eles não estão tendo... Eles estão sendo mal pagos, Sérgio. Estão encolhendo títulos, autores estão brigando, falando que as empresas estão escondendo deles. A indústria vai acabar, meu. Eu consigo ver a Warner Bros. Fechando o setor de quadrinhos. Eu consigo ver. Aí eu consigo ver a Disney fechando a Marvel, tá ligado? Caramba, mano. Parece impossível há 10 anos atrás. Parece impossível, cara. Meu, as pessoas já compram um mangá, cara. O mangá dominou lá nos Estados Unidos. Entendeu? Eu vi que um cara tava falando que ele foi numa loja tradicional de quadrinhos em Nova Jersey. Ele falou, quando eu era menor, eu vim aqui com 15 anos, mangás ficavam num standzinho. E ele falou que foi hoje em dia, tipo, 2023, tudo é mangá e o quadrinho americano tá ficando nos standzinhos. Como pode? Mas é todo mundo fala, né, cara? Ah, né? Tipo, ah, que não ia mudar nada e não sei o quê, cara. Olha que essas decisões erradas levaram. Meu, vão levar ao fim de uma. Meu, de um negócio de décadas. Sabe? E pior não é nada. E Hollywood, como copia tudo, cara. Hollywood, meu, eu te falo, cara, esses filmes de super-herói, Matheus, a gente tá vivendo aquela bolha dos anos 90 do super-herói. Você não acha? Sim. É a mesma coisa. Eu sabia que ia chegar nisso. Eu sabia. Começou a repetir erro. O Max Landis falou, sabe, que isso ia acontecer. Que os filmes começariam a cometer os mesmos erros. Tentar ficar reescrevendo, ficar trazendo, corrigindo, ia virar uma maçaroca. Ia crescer demais, ninguém ia acompanhar, só diz que fosse a mesma coisa, entendeu? Meu, você tá comprando Batman. Batman e Liga da Justiça, mas você tem que comprar Mulher Maravilha pra acompanhar. Porque lá tem uma ponta quando você vê, na verdade, nada tá importando. Porque vai ser rebootado depois, sabe? É. Sabe, que negócio do DCU, cara? Voltando pro DCU aí, meu, tipo... É o fim, não é, cara? Porque vai ter um filme do Aquaman do nada, tá ligado? No final Sim. do ano. E agora, mês que vem, aí, tecnicamente tem um primeiro filme já do universo do James Gunn, que é o Besouro Azul, e... Meu, é uma maçaroca, assim, sabe? Tipo, meu, sabe, é... Cara, eu tô estufado, sabe, coisa? Eu já tava estufado, mas agora eu já tô aquele, tipo, não aguento. É, que é o que o pessoal fala, né? Tipo, você tá cheio e continuar te oferecendo comida, né? Isso, cara, meu, tipo... Pior nada, eu continuo vendo algumas coisas, tá ligado? Algumas coisas. Tipo, eu tô interessado em ver o Invasão Secreta, mas eu sei que vai ser uma merda, tá ligado? Não tem muita esperança com isso. Vi o Guardiões, acho que foi o... Ali, né, o... Último ato ali, decente, né? Mesmo assim, um monte de gente não viu o filme, sabe? Já tava desinteressado. O filme foi bem, mas se você comparar com os outros, assim, né? Os outros, tanto da Marvel quanto os do Guardiões, assim, já não é a mesma recepção. Sei lá, cara, sabe? É tipo, meio triste, assim, mas uma hora ia acontecer. A gente falou tanto aqui, cara. Todo mundo falou, né, cara? Não é só a gente, é um monte de gente tá comentando isso. Mas cinema em si, meu, não sei não, hein, Matheus, sabe? Daqui 10 anos eu não... Como você disse aí que era impensável fechar todo o mercado de quadrinhos, acho que era impensável a gente achar que, meu, vai acabar o cinema, tá ligado? Eu não duvido, cara. Não sei se essas empresas vão ter essa grana pra manter tudo isso. Cara, quando eu chego no Cinemark, eu não sei aonde, quando você vai assistir, né? Mas aqui no Santa Cruz, meu, agora eles liberam faltando 5 minutos, cara. Tão nem aí. Caramba, mano. Não tem fila, cara. Por que você vai liberar 15, 20 minutos antes? Entendeu? Isso é muito absurdo. Sabe por quê? Eu tô me surpreendendo aqui. Eu lembro que quando saiu Guardiões da Galáxia, eu não queria ver Guardiões. Eu achei que não ia dar certo. Eu falei, ninguém tá afim de ver filme do espaço com o Guaxinim. Eu meti o pau, mano. Você mandava vídeo lá no Face. Não, Guardiões aí. Falou, Sérgio, não, Sérgio. O Avengers foi muito louco, mano. Mas... Guardiões? Não, a Marvel tá errada, não pode ser não. E saiu e foi um estrondo, Guardiões. E tinha um vídeo, eu não lembro se era do Jimmy Kimmel, do Jimmy Fallon, de algum apresentador de um night show, que eles ficavam introduzindo vários super-heróis bucha e falando que tá rendendo milhões. E dizia, Marvel can't fail, né? A Marvel não consegue falhar, porque tudo tá dando certo. Uhum. Inverteu, né? Quem vida é o contrário. Inverteu, cara. Não, a Marvel tá cometendo todos os erros que a Warner cometeu. Sabe? E tudo, em produção, tá ligado? Você ir lá, reescrever e... Chega no final, o efeito especial é uma bosta, sabe? Por que Guardiões deu certo? Porque o roteiro já tava fechado, tá ligado? Não teve ficar reescrevendo nem nada. E foi num espaço de tempo muito curto. Uhum. Né? E... Sabe o que é bizarro? A gente vai lembrar mais do Guardiões da Galáxia... Do que da Liga da Justiça, né, cara? Isso é bizarro demais, isso, cara. Isso é, né? Isso é bizarro, cara. Eu vou lembrar do Guaxinim do que do Superman, meu. Como pode? Sabe, a gente cagou quando o Superman morreu, mano. O cara literalmente cagou. Sabe? Cara, é tão melodramático, cara. Eu fui rever o BVS, cara. Eu fico bobo, cara. Como esse filme existiu, cara? E como as pessoas realmente acharam que isso aí era foda, tá ligado? Cara, acho que o pior do DC, voltando retrospectiva pra fechar aqui, né, cara, esses 10 anos de DC, cara. Acho que o pior do DC mesmo foi ter criado esse fanboy do Snyder, sabe? Sim. Cara, eu gosto do Zack Snyder, vou te falar, cara, ele fora da DC eu gosto dele. Sabe, eu tô louco pra ver o filme dele no final do ano, Rebel Moon, acho que vai ser bem legal, cara. Mas tudo que ele fez pra DC, cara, foi um câncer, Matheus. Sabe? Meu, esse filme de zumbi novo dele, de Las Vegas aí. Cara, aquela abertura é muito louca, mano. Sim. Puta que pare, a transição, o cara senta no piano é sensacional demais aquilo. Cara, eu tô com zombi, mano. Muito clichê, cara. Eu tô com a coisa que ficou. Eu falei, caralho, ficou foda. Cara, é um visionário, não tem jeito, tá? O cara falou, mas não pra descer, Matheus, foi um câncer, mano. Cara. Foi. Ele é que assim, meu. É. A gente que veio do quadrinho, você sabe, mano. Tem um super-herói que. Tem um escritor que. Ele detona no personagem, ele é muito bom. Mas quando ele vai pra outro que é fora do que ele faz, ele não. Ele não desenrola, entendeu? Uhum. O Zack Snyder não é pra fazer todos os super-heróis. Entendeu? Nem o. Nem, diabos, nem o Watchmen era pra ele ter feito. Ele é de pra todos fazer... acho que o Watchmen era o que realmente não era pra ter passado na mão dele, né? Eu acho que o Zack Snyder devia ter feito o filme do esse vilão da DC que parece o Gene Simmons, meu Deus, vilão do Superman, o caraca, mano, do especial de Natal, Jesus Cristo. Ah, o Lobo. O Lobo. Uhum. O Zack Snyder pra fazer filme do Lobo, sabe? Ó, uhum. Oh, Zack, a gente vai deixar você aí no faixa etária 18, 17 anos. Mano, se solta. Uhum. Entendeu? Ele ia ter arrebentado. Mas fazer filme com conceito, filme de Superman, sabe? Filosofia, não, Superman não mata, ou Superman mata. Eu estou sozinho no mundo, tem mais como eu. Não, não é o Zack Snyder, nunca, sabe? E nem o Batman mesmo é o Zack Snyder. Batman matou pra caralho, tá ligado? Naquele filme. Nossa, mano. Da vida. Eu, tipo, um lado de mim achou ele brutal ali do jiu-jitsu, muito louco ali no galpão, mas errado, sabe? Você fica reparando que o Batman... Muito errado, cara. É errado você tacar uma caixa de... um container na cabeça de alguém, tá ligado? Ai, cara, não dá, mano, tá ligado? Tipo, você sabe, meu, até o Matt Reeves fez aí nesse filme novo aí do Batman, tá ligado? O cara do mata, tá ligado? Sabe? Tipo, tipo, eu tô mandando uma mensagem pro cara de antes, né? Meu, sabe? Olha, DCU, cara. Eu acho que é isso, né? Agora a gente tem que dar notinha. Eu quero a notinha do Matheus, mesmo se o Matheus ter assistido. Sabe? Não é só do Flash, cara, Matheus. Pode dar a nota desse universo, que agora acabou mesmo. Tá. Sabe? Vamos lá. Ou não, né, cara? Porque, tipo, como vai ter esse filme do Aquaman no final do ano? Claro que a gente não vai falar desse filme. Mas, sei lá, parece a morte do Pelé, né, Matheus? Ou da rainha, né, cara? Elizabeth agora. Todo mês tem um evento, né, cara, pra falar da morte dele. Ah, tem que fazer isso, não sei o quê. Mas isso não acaba nunca, né? Exatamente, cara. Então, assim, sem ver o Flash, né, a minha nota aqui de doação é uma nota 2. Por que uma nota 2, Matheus? Eu precisava do filme do personagem, é a primeira introdução dele no cinema. Por respeito ao personagem, eu precisava do Flash Reverso, eu precisava do Professor Doom. E vocês me deram um filme de multiverso, um filme que deveria ser o terceiro filme do Flash, o quarto filme, porque, mais uma vez, vocês começaram a se atropelar. O que a DC sempre fez. A Marvel já tava com mais ou menos 5 anos de diferença. E a DC foi se atropelando, fazendo filme. O Batman já brigar com o Superman no segundo filme. O Superman morrer, eles nem se conheceram. É tudo atropelado. E o vilão é outro Ezra Miller, que já é chato. E, gente, Batman do Michael Keaton, pô, é legal tudo, mas... Sérgio, não fica meio deslocado, de certo modo? O Batman do Michael Keaton... Fica, cara. Ele no descampado, na pura luz estourada, é estranho. Mano, sabe, tudo errado, e eles fizeram um filme errado na pressa. Sérgio, eu quero que você imagine, vamos fazer uma metáfora. Você imagina que você tem um caixa de supermercado, e sabe quando vai te dando ansiedade, que a caixa vai passando rápido e você não tá conseguindo acompanhar de pôr na sacola? Sim. Eles continuaram. Mandar. Eles não estão conseguindo fazer o roteiro e estão mandando filme. E o roteiro está sendo feito e o filme já está começando a filmar. E não está certo. E não foi um filme só. Foi dois filmes. Foi três. Foi quatro. Eles não diminuíram a velocidade da esteirinha, sabe? Uhum. Eles quiseram alcançar a Marvel. Não, eles fizeram agora o Avengers 3, o Liga da Justiça tem que ser tão grande. Mano, vocês não estão nem no ritmo, sabe? Foi tudo errado do começo ao fim, essa é a verdade. A Warner, isso a gente tem propriedade pra falar, Sérgio. A Warner é uma empresa muito burra. Coordenando videogames, coordenando filmes, coordenando séries, ela é muito burra. A Warner, ela é obcecada com franquias grandes. Ela deu sorte com o Senhor dos Anéis e Harry Potter, essa é a palavra, ela deu sorte. E ela quis tentar isso com todas, de maneiras esdrúxulas e preguiçosas. Percy Jackson, essas fantasias adolescentes aí, Divergente, Overgente, Maze Runner, alguma delas, talvez não sejam essas necessariamente da Warner, mas ela teve aquele que eu não vou lembrar o nome, que era tipo uma cidade em cima de uns... Esse é da Warner, esse era da Warner. Poxa, cara, por mais que pareça meio besta, pessoal, que da idiota, pô, o livro foi divertido, tinha um fandom, entendeu? Uhum. Vocês arruinaram isso como vocês arruinam a franquia de uma pessoa, sabe? E a Warner tá aí dando mancada e não aprendeu. Eles querem essas franquias enormes, mas eles são ruins pra administrar. Quando eu soube que, Sérgio, o Superman, o Rocksteady, depois do Batman Arkham Knight, o maluco que saiu, o vice-presidente que saiu da Rocksteady, que o próximo jogo vai ser esse Esquadrão Suicida Pay to Win aí, né? Uhum. Live Service, ele falou, eles cancelaram o jogo do Superman em 70%. Nossa. Porra, Sérgio, como você cancela um jogo em 70%, cara? Em 70%? Você demite pessoa, você fecha, você deleta o arquivo. Entendeu? Nossa. Em 70%. Imagina, você tem um filme em 70%, Sérgio. Você filmou, tipo, por basicamente um ano e oito meses. Foi o que eles fizeram com o filme da Batgirl, né, agora. Completo, né, mano? Completo, né, cara? Agora podia ter lançado, foda-se, cara, meu, sabe? Sim, olha só, podia. Podia. Meu Deus do céu, que administração, né? Então, minha nota pro DCU agora, em geral, nota 2 também. Não, melhor, 4, porque o Zack Snyder fez roupas muito legais, muito icônico. O visual. Eu prefiro mais a roupa do Ezra Miller do Snyder do que essa. Eu também, cara. Mil vezes o uniforme do... Essa de borrachona ficou feia. Ficou muito zoado isso aí no filme. E é a que o Barry maluco faz também lá usando a roupa do Batman, ficou uma merda, cara. Também. Ah, cara, como que eu posso resumir esse DCU, cara? Acho que eu já falei aqui, né, cara? Tipo, conceitos legais, só que tudo atropelado, né? O que eu tenho mesmo pra falar, cara? Eu tô muito preocupado com esse filme novo do Superman agora. Tá. Tudo bem, se tem uma pessoa que pode acertar, é o James Gunn. Sabe, Matheus, mas... Cara, ele tem que ser tipo um Homem de Ferro de novo, sabe? Lembra? 2008? Sim, mas assim... É o raio dentro da garrafa, sabe? Olha, cara, mas eu falo... Não pode errar. Eu confio mais ou menos no James Gunn. Eu também, mais ou menos. É porque, tipo, o Guardiões da Galáxia funciona... Mas ele funciona destoando bastante do gibi. Funciona na loucura do James Gunn, entendeu? Sim. É, a gente mesmo não sabe caso... se o James Gunn consegue fazer isso com esse personagem tão icônico. Isso. Porque o pessoal, Guardiões é muito louco. Eu falo, porque ninguém conheceu o gibi, mano. Na hora que você vê que o Star-Lord não é filho do Ego, ele é lá do Jason, na hora que você vê que, pô, Gamora não é assim, se fosse famoso, você teria achado ruim, entendeu? O pessoal teria achado ruim. Então, assim, eu não sei do James Gunn sem ser tacanha, sabe? Uhum. Ele consegue levar... Tudo bem que ele consegue fazer a queda... Ele consegue fazer a transição emocional muito bem. É difícil eu acertar isso, né? Eu tô fazendo filme de comédia, mas, pô, entra uma cena mais tênue. Ele consegue transitar tá bem, mas eu consigo manter um filme nesse tom. Porque eu falo... O Homem de Aço, do Snyder... Que eu sempre falo, me irrita ele imitando o Terrence Malick. Uhum. entendeu? Me irrita, mas tem um tom de Midwest correto ali, sabe? Aquelas tomadas das Campinas, do Kansas, tem uma... Tem um tom meio lúdico, mas na hora de ligar, foda-se, Zé, no ato final, o Zack Snyder arruina tudo, sabe? Você gostou daqui, agora vai ser Dragon Ball, sabe? Isso! Você pula muito! É outro filme, entendeu? Começa aquele campo do sonho, sabe? Uhum. Termina Dragon Ball Evolution, entendeu? Tipo, ele não era o diretor certo, mas assim... É o que você falou, entendeu? Pô, é muito louco, o James Gunn, a gente ri lá, o maluco com a face de legume. Sabe, uhum. A gente dá risada, mas porra, Superman é outra pegada, né, mano? É outra pegada, cara. Então, é aquilo, cara, a gente tem um subgênero que é cansado, a gente tem uma indústria que tá totalmente ameaçada, a gente tem um personagem que é extremamente difícil de acertar, sabe? E a gente tem uma empresa que é burra pra caralho. E a gente tem um diretor que, como disse o Matheus, é tacanha, e a gente não sabe como ele vai abordar um personagem tão icônico como o Superman. Eu fico pensando, o James Gunn pega o script, o Sérgio vai ler, o Sérgio lê o script aí do filme do Superman do James Gunn e fala: James, tá legal. Mas eu preciso que você remova todas as piadas de pinto do filme. Vai ser algo assim, sabe? Cara, é isso, Matheus. Eu acho que é o projeto mais difícil dos últimos tempos. E ele é obrigado a acertar, porque tudo, de novo, depende desse primeiro filme do Superman dar certo. Isso é verdade, mano. Depende de novo. Depende, cara. Isso é muito sério mesmo. Você sabe o... Sabe o que eu acho, mano? Quando eu assisti o... Eu vou voltar no Star Trek... Porque me fez pensar. Eu lembro que eu vi uma entrevista do Paul Dini e do Bruce Timm, quando eles estavam fazendo as séries animadas do Superman e do Batman. Eles falaram que eles conseguiram trabalhar melhor na do Batman, porque eles conseguiram inserir temas mais adultos. E a censura da Warner forçava eles a falar de temas adultos de uma maneira mais encoberta. Uhum. E isso foi o acerto. Só que quando eles falaram do Superman, eles falaram: a gente achou que tinha que ser um desenho mais infantilizado porque a gente não achou temas pra falar do Superman. Eu falei: como você não tem tema pra falar do Superman? Porque quando eu tava vendo o Star Trek Next Generation, Sérgio, todo assunto era um tema do Superman, sabe? Sim. Dois planetas em guerra. Pô, você não precisa fazer necessariamente palestino versus israelita. Põe: ah, o México tá brigando com Cuba. Superman vai lá e tipo, pô... Cara, o Superman tem assunto pra caramba, sabe? Uhum. Mas é que eu falo, o Batman é fácil, porque filme de detetive, mano, Hollywood faz 5 segundos, entendeu? Foi você que falou no podcast, ou fui eu, que alguém comentou que toda a produção americana... é um filme de detetive até hoje. Série médica, entendeu? Tem, sim, tem a investigação do caso, tudo é série de detetive. Então o Batman não é tão difícil de um diretor conceber uma trama, entendeu? E olha só, esse script do Flash, que você falou que foi cancelado, não é um filme de detetive também? Sim, seria isso. Seria isso. Entendeu? E seria foda, entendeu? Então, tipo, tem coisa pra falar do Superman, mas eu não acho que é da alçada, porque o Superman fala de temas... transhumanistas. E tema transhumanista tá meio em baixa no momento, entendeu? A gente tem assuntos sociais pra falar, entendeu? Mas trama transhumanista, tipo, nós devemos nos render à tecnologia, sabe? Homem versus Deus, homem versus homem, homem versus natureza. O público quer ver isso? Eu não sei. James Gunn consegue abordar isso? Eu não sei. Entendeu? Esse... É o que você falou também aí, mano. Esse filme é o vai ou racha mesmo, viu? Cara, é extremamente difícil pra Warner. Não sei, hein, cara. Como você vê a sua expectativa? É mais curiosidade ou expectativa mesmo? Eu tenho curiosidade, expectativa e meio que... tipo, torcendo. Vai, cara. Tipo, tenho medo também. Sim, sim. Eu tô de saco cheio do subgênero, mas eu gostaria de ver o Superman dar certo, sabe? Quem não quer ver isso? Entendeu? É o maior herói de todos os tempos, cara. Tudo bem, cara. Eu prefiro o Homem-Aranha. Eu acho o cara mais foda. Mas, cara, o arquétipo do super-herói vem do Superman, cara. Sabe, Sérgio? A porra da capa, o símbolo do meio, tá ligado? A imagem é ele. Quando você... Quando a gente tava na FMI, você botou alguns wrestlings pra assistir na sua casa. Você meteu o pau no John Cena, entendeu? Porque ele sempre ganha. E ele é pra criança. Então ele sempre vende, mas tipo... Porra, tem um apelo muito forte ele na capa do jogo, sabe? Uhum. Tudo bem que o The Rock, ou o Chris Jericho, ou aquele Edge, né? Uhum. É, são mais da hora por ser B10, mas... Tem uma presença muito foda, entendeu? O John Cena como o frontman. Então, por mais que a pessoa fale, o Superman é muito forte, ele não perde. Porra, mano. Tem um apelo visual muito louco, ele chegando voando, sabe? Tipo, a capa, assim, tem uma imponência, é um negócio meio Goku. Uhum. Então, tipo, você quer que dê certo. Tipo, eu acho o Goku e o Seiya um saco. Mas é muito foda, entendeu? Tipo, o Seiya lá, pá, armadura de Sagitário. Tipo, quando você põe o líder, assim, põe o herói fazendo, você quer que dê certo, sabe? É o que você falou. Você gosta mais do Spider-Man, mano. Porra, mas vendo o Superman bem interpretado, assim, sabe? Tipo... É, a gente teve tomadas no Zack Snyder. A gente só teve tomadas. Quando tem o Katrina lá, sabe? Sim. Ele desce sim. Pro pessoal. Puta que da hora aquilo. Mas cara, é só isso. Foi foda, mano. Só teve isso. Quando eu assisti, sempre quando eu vejo essa cena, eu acho foda pra caralho. Tá ligado? Quando eu vi aquele futuro do mal e o soldado se curva diante de Superman, eu falei, porra, cara, isso é feio, sabe? Ele não entendeu nada. Uhum. Ah, olha, não sei, cara. Não sei o que vai acontecer. Eu sei que as pessoas querem ver. Querem ver o filme do Kraven. Saiu o trailer hoje. Você viu isso ou não, Matheus? Eu vi que você postou a foto, eu peguei pra digitar, não me veio palavra. Não, eu vi o trailer, cara. O leão morde ele, cai um pingo depois de sangue do leão lá, que eu acho que o leão morre, aí cai no ferimento dele e tem algum. De algum modo ele agora tem uma conexão com os animais. É isso aí. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu sei que o Kraven é politicamente incorreto, se você for olhar a origem dele. Uhum. Mas não era isso que fazia dele um vilão, entendeu? Ele ser um cara super rico que perdeu os pais e meio que enlouqueceu. Não, não é que ele enlouqueceu, ele tipo largou a coisa social, né? Uhum. Uhum. Da empresa, tudo, mano, eu vou viver a caçada, sabe? Ele é meio louco, entendeu? Uhum. Tipo... Ele é meio louco, ele tem um servo dele, ele é super rico, ele tipo esbanja pras caçadas malucas de humano, entendeu? Tipo, mas é um vilão, entendeu? Isso é muito louco, de certo modo. Eu falo, esse filme vai arruinar, o jogo do Spider-Man vai salvar. É sempre assim, né, cara? Mas é esse tipo de filme que vai fuder ainda mais com o subgênero, sabe? Cara, a gente já tá cansado dos filmes em grande, imagina isso aí, meu. E a Sony parece que travou em 2004, né, tá ligado? Sim. Os caras. Eu já te amei, gente. Isso foi considerado. Quando eu vejo um trailer desse, eu falo, é o Avi Arad que ainda tá lá, tá ligado? Não é possível, cara, sabe? Mas é. Olha, Matheus, eu sei que as coisas estão ruins, hein? Tipo, num... Tipo, o futuro é bem incerto, cara. Com isso você é fã da DC, né? Mas é. Todos os problemas, né? Tem que ter o S de esperança, né? Então, né? Ou o S do GTA V, né? O se fudeu, né? A tela. Pá. Se fudeu, né, cara? Minha notinha pro Flash, eu vou ser bonzinho ainda, cara. Pelo final lá, cara, com a mãe dele, assim, eu dou 3, cara. Nossa. Não deveria, né? 3 de 5 assim, cara, mas eu dei risada, sabe? Tem umas coisas que eu dei risada no filme, cara. Eu tenho vergonha de assumir isso, mas eu até que me diverti, assim. Mas o universo em si, cara, 2, tá ligado? 2,5. Porque, mal elaborado, mal executado. Muito mal executado. Se você comparar com tudo que a Marvel fez até o Endgame, assim, cara, é triste. Sabe? E a Marvel agora, mesmo, a Marvel também morreu, né, cara? Pelo menos, né, cara? Tipo, enquanto a conta não chegar pra Disney, a gente vai ter filme ruim ainda da Marvel, né, cara? Mas não sei, hein, cara, tá... Mas que a realidade tá batendo a porta agora, né? Demorou, mas tá batendo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Matheus, eu não sei como que eu te chamo nesse podcast, cara, porque... Agora, acho que o Matheus literalmente vai voltar quando voltar o Superman, tá ligado? Vai demorar tanto assim, cara. Mas foi legal ter falado com... De DCU com você. 10 anos falando dessa merda, hein, Matheus? 10 anos, né, meu? E acabou tão rápido a Marvel, tudo. Lembra? Todo filme a gente ia ver no cinema ia ter o podcast, sabe? Todos. Uhum. A gente teve... Eu nem vi Marvels, eu nem vi Gavião Arqueiro, entendeu? O Rei do Crime Sambista, não vi. Perdeu porra nenhuma. Porque... tem um hype. Esses dias eu fiz um post no Facebook, entendeu? Porque, tipo... Saiu um capítulo do One Piece... Sérgio, há anos eu não fazia isso. Eu, no serviço, eu li umas 11 vezes um capítulo do mangá, entendeu? Nossa. Fazendo teoria, pensando na minha mente, eu falei, mano, eu não sinto isso. Meu, eu senti isso no Lost, nunca mais, quase, sabe? Uhum. E eu lembro que você comentou que quando o WandaVision saiu, entendeu? Teve aquele hype, entendeu? O pessoal pegar dica nos episódios e coisa, e os criadores nem estavam pensando nisso, sabe? E isso mata, sabe? Tipo, mata mesmo, cara. Entendeu? Você não tem o que dizer, sabe? Eu falando de teoria do One Piece com o meu irmão ali no WhatsApp, eu falei, mano, que série tá fazendo isso comigo, sabe? Tipo, não tem, sabe? Isso... Cara, esse do WandaVision, meu, matou até a vontade da Elizabeth Olsen voltar, né? Você viu a entrevista que ela deu aí, meu? Não quero voltar, não. Sério? Sério, meu. Ela ficou brava com esse último filme, né? Porque, meu, quando você assiste o Doutor Estranho, você... Ela até perguntou pros produtores, pô, vocês estão vendo o que a gente fez na série? Porque acontece, você vai assistir o filme e, meu, voltou tudo, cara. Parece que ela não tinha se conformado que nem aconteceu o final da série, tá ligado? Ela tinha perdido o filho, não sei o quê, e o filme volta de novo. O personagem, eu lembro, quando saiu o filme, eu falei, cara, o personagem dela voltou, tá ligado? E ela falou isso aí também agora. Ela não sente vontade de voltar. Caramba, tá, pô, isso é muito triste, mano. Você fez um trabalho bom lá, cara. Uma série dramática mesmo lá, né? Um personagem que existiu de verdade pra HBO, cara. Você acha que a pessoa quer voltar, tá ligado? Ô, Sérgio, uma das ideias do Capitão América 4, aí com o Falcão, era que o vilão fosse o Chris Evans de outro universo, né? E ele ser meio daí pra, tipo, tirar a imagem do Chris Evans, assim, tirar esse negócio do patriotismo. Meu, que ideia de porco, se isso fosse pra frente. Que ideia de merda, né, cara? Cara, eu vou ficar maluco, cara, se o Harrison Ford realmente entrar na onda e fazer o Hulk vermelho, cara. Aí, meu amigo, puta que pariu. Aí, fecha pra banda. Eu tô vendo que o Harrison Ford vai querer fazer isso, né? Mas não sei, né, cara, o que passa na cabeça dele. O Christian Bale fez um filme do Thor, tudo pode acontecer, né? Cara, meu, mas imagina você ler o script e ser legal, aí você vai vendo corte, vai vendo mudança, você já tá no contrato e agora ferrou, né, mano? Eu assinei isso aqui. Acho que aconteceu isso aí com o Christian Bale, né, cara? Coitado dele, cara. Não, é culpa dele, ele que quis assinar, né, cara? Então, né? Eu não lembro se foi o Bill Pullman que já faleceu, algum ator, eu lembro deles falando num canal naquele E! Entertainment. Alguém perguntou. Não é, eu não sei se era o Bill Pullman, quem era o ator, mas alguém me perguntou. Já teve algum filme que você quis participar e o filme acabou sendo ruim, aí o ator, eu acho que era ele, disse... Ah, sim, era um drama histórico de certo personagem, eu pedi pra participar, pedi pra gente entrar em contato, eu pedi. E quando eu fui ver, era uma roupagem moderna do que era o original e... Eu fui trabalhar me forçando pelo contrato, entendeu? Então, nossa, tipo, eu tô vendo... Harrison Ford, agora você tem que gritar no fundo verde e abrir os braços e a gente vai fazer o CG e vai ficar vermelho. Porra, como você vai falar isso? Harrison Ford, caralho, ele é um saco esse cara. Ele não gosta de nada, sabe? Imagina isso, cara, imagina. Meu Deus do céu. Oh, a gente tá nessa onda também, não sei se você viu, o Chris Hemsworth também falou, né, cara, que ele não gostou do último Thor. Isso eu vi, muito bobo, meu. Tá certo, né, cara, mas tava com o contrato, né, tinha que fazer, acho que é isso que é foda, né, meu. Aí você é obrigado a fazer o negócio e aí eu gosto do outro, e o outro se acha, né, o Taika Waititi. Não, mas eu fiz mesmo e não sei o quê. Eu subverti suas expectativas, como se a coisa fosse boa, tá ligado? Meu, nossa, então, tipo, eles vêm com essa ideia, como chama lá o que fez o Star Wars? Não, o... tipo Ryan Johnson. Ó, essa geração de diretor mainstream com esse sentimento de subversão, o Inarritu. Isso, ele. Não, vamos subverter a cultura americana aqui, sabe? A gente vai pegar o que você gosta e vai chocar você, vai mudar. Vocês estão esperando por isso. Mas vai se ferrar, ninguém quer ver por isso. É. Entendeu? Tipo, eles estão vendo que essas ideias, mano, ninguém tá comprando essas coisas. Ninguém. Mas é o ego, Matheus. É o ego, cara. Enquanto a conta não vir, meu. Tá ligado? Enquanto os cinemas pegarem e não fecharem mesmo, tá ligado? Falaram, a gente avisou, né, cara? Quando a coisa estiver feia mesmo, assim, talvez eles acordem, Matheus, e sabe? E fica mas... como, Sérgio? Tem chance de cara do indie subir, filme indie ganhar visibilidade? Como fica, cara? Porque, Matheus, Sérgio, eu falo... A pergunta que todo mundo quer saber, cara, sabe? A única coisa... A gente tá no fio da navalha, porque a gente não sabe se o streaming vai virar ou não, se vai explodir essa bolha, se a gente vai voltar pra um esquema que era antigamente, tá ligado? Dominado por um monte de canal... Só que agora também as pessoas não querem voltar pra televisão de como era antigamente. Só que o stream também não paga bem e... Meu, é difícil, hein, Matheus? Porque aí você tem que lançar filme num streaming que não sei se vai ter muita sala de cinema. É bizarro, cara. Por isso que eu não sei o que vai acontecer, não, meu. Porque eu falo, Sérgio, a gente faz piada com a 24 ser super hipster, mas se a gente for ser franco e ser friamente... Porra, num mercado já dominado, a 24 não conseguiu chegar, entendeu? Sim. E fez coisa, mas tipo, ok, parou na 24, é só isso mesmo, sabe? Tipo, mais ninguém? Uhum. Alguém? Entendeu? É isso. E é o que você falou, mano, o que pode acontecer, Sérgio, é uma hiperfragmentação de coisas, entendeu? Tipo, quem tá acompanhando certo nicho de cinema não tá acompanhando o outro, porque um tá acompanhando pelo Netflix... Sim. O outro pelo Amazon e não se conversar, entendeu? Uhum. Você ir falar com um maluco, não, mano, eu gosto de filme tal, tal, tal, e eu acho que o filme deve ser assim. E o cara falar, mas eu vi um filme que é assim, não sei o quê. E você falar, não, eu não como falar desse filme. Aí o cara, tem lá no outro canal. E você fala, caralho, eu não assino esse. Isso pode ser um problemão no futuro, sabe? É um problema. É tipo videogame. Ô, Zelda, é muito louco! Nossa, inovador, não sei o que, mano. Tem gente que nem vai passar perto da Nintendo, entendeu? Vai tipo, não, mano, aqui ó, é o Last of Us 3 aqui. E o pessoal fala, não, mas a Nintendo eu nunca joguei esse. O outro é, mas eu acho que esse é o game do ano. Pode acontecer isso com a televisão, entendeu? Você fragmentando o povo. Esses dos jogos é o que vai acontecer com o Starfield, tá ligado? Vai ser foda pra caralho, só que a maioria não vai jogar, tá ligado? Mas não é o meu filminho da Sony, tá ligado? Ai, caramba. Eu só queria ter dinheiro pra ter um videogame agora, Matheus. É só isso, cara. Talvez eu acho que eu ia esquecer mais ainda desses filmes de super-herói. Se bem que vai ter um novo Homem-Aranha aí, né, cara? Então, né? Sei lá, né, cara? Talvez, como você disse, né? Talvez os jogos salvem, né? Mano, lembre-se, vai ter jogo do Wolverine e jogo da Mulher Maravilha também, né, meu? Então, se houver uma migração, né? Quem sabe, né? Bem, é isso, minha gente. 10 anos falando de... de DC, de DCU. Eu prometo que é o último episódio que eu vou tocar a trilha sonora do Man of Steel, cara. Todo filme da DC eu toco, cara, aqui no podcast. Mas a trilha sonora é boa mesmo, pra caralho, tá ligado? É. Nesse filme, cara, o que salvou foi os temas do Batman, lá de Batman 89 mesmo, porque a trilha do filme também é bem esquecível, cara, do Flash, sabe? A trilha do filme da Liga da Justiça foi bem melhor do que essa. Nossa, cara. Não, não sei se de alguma coisa, né, cara? Mas... é isso, cara. A gente volta pra alguma coisa. Eu acho que vai ter podcast do Indiana Jones. Tô conversando com a Carol. Provavelmente a gente vai fazer com a Carol. Muito fã do... Coitado da Carol, cara. Já avisei, Matheus, cara. Eu não sei se ela tá em negação ou não, cara. Mas eu falei, Carol, você vai quebrar a cara, cara, com esse Indiana Jones. Cara, mas eu falo, Sérgio. Eu vou falar. Eu não cresci vendo Indiana Jones. Eu era pequeno. Isso é mais de você e do meu irmão, e pra crianças mais velhas, né? Vocês que nasceram aí, tipo, 85, 86, 87, né? Então eu era muito pequeno quando eu vi Indiana Jones, então eu meio que cago. Mas eu vejo esses caras aí, o Nerd Rorick, o Critical Drinker, Não, porque Indiana Jones, meu, esse pessoal gosta e tá aflito, entendeu? Tipo, vão matar a última lembrança da infância e ali é o tchau, sabe? Matheus, não fala nem que é matar, cara. Eles vão profanar o corpo. Cara. Sabe que já tá. É, porque o Indiana Jones 4, né? Ah, sabedoria era o tesouro, né? Sai daqui, mano! Cara, Matheus, tá com uma cara que esse filme deu. Vou chegar e falar. É, até com caveira. O caveira de cristal não era tão ruim. Olha, tá com uma cara disso, cara. A minha opinião, eu vi o trailer no Guardiões 3. Primeiro, eu vou falar, meu, esses dubladores novos do Brasil são ruins. Ah, infelizmente, né? A dubladora aí da Phoebe não sei o quê, meu, ela não tem imposição nenhuma de voz no trailer. Sumia a voz dela no meio do áudio. Eu falo, caramba, é a protagonista! Uhum. Que dubladora é essa que vocês botaram? Só que quando eu vi o trailer, quando eu vi o Mad Mika assim, de nazista, sabe? Essa coisa bem caricata. Uhum. Até demais, sabe? Uhum. Chapéu meio de lado, eu falei, ai meu Deus, esse nazista de novo. Tipo, oh, senhor Jones, não sei o que, sabe? Eu falei, ah, sério? Alguém tá interessado em ver isso, sabe? Nossa, cara, eu já peguei todos os spoilers. É claro que eu não vou dar aqui, porque as pessoas estão escutando, cara, mas... Ah, Matheus, cara, eu odeio... clichês que eu odeio, Matheus, cara. Um casal que se mata pra ficar no primeiro filme, aí no próximo filme ele está separado. E tem que ficar... Puta que pariu. Eu odeio isso, cara. Ah, eu já consigo ver o que você quer dizer. Cara, sabe, o Indiana Jones não tá mais casado com a Mary. Cara, porra, mano, nem no final da vida o cara fica bem, tá ligado? Pô, oh, aquele final do 4, pelo menos, foi um... Sim! Bonitinho, o Shia LaBeouf acha que vai pegar o chapéu, ele puxa ali, sabe? Pô, era mó daorinha aquilo. Caramba, você não usa assim, pensa, mano. O cara ficou com raiva, cara. Que nem esse filme do Flash aí. Ah, ele perdeu os poderes. Eu até esqueci de falar, Matheus. Cara, meu, a forma que ele pega o poder de volta, assim, é muito retardada. Eu sei que é um filme de quadrinhos, cara, mas não existe isso. Não, eu vou simular aqui, cara. Vou pedir ajuda do Batman. Pega, como se fosse uma cadeira lá de... Do Batman, tá ligado? Ele pega uma pipa gigante, tá ligado? Com um cabo de aço, tá tendo uma chuva, ele meio que pega... Franklin. É, cara, tipo, pra dar um... pegar a energia do raio, tá ligado? E jogar os produtos em cima dele. Cara, como? Isso aí, eu sei que é um filme de quadrinho, cara. Mas como, cara? Isso aí dá certo? Era pro cara ter morrido, tá ligado? Nossa, que idiota isso. É, eu soube que no seriado aí da TV, o Barry tem um filho com a Iris, né? Uhum. E ele... Aliás, a menina que faz a filha do Barry é muito bonita. Vai espirrar, mano. Eu esqueci o nome dela, cara. Mas... Nossa senhora, né? E no final, tipo, ele decide, mano, eu vou cuidar da minha família. Tipo, ele tem um monólogo falando, né? Que ele aprendeu com o Joe, com o pai dele. Que libertou, que tipo, a importância da família. O que ele faz? Ele faz uma nova tempestade de raio e vão ter novos flashes, entende? Tem um cara que tá no trânsito atrasado, entendeu? Tem um cara não sei o que, eles olham pro céu, a tempestade, tipo, vai cair um raio neles e eles vão ser os novos vigilantes, entende? Uhum. Tipo, sorteados pelo destino aí, entendeu? Tipo, né, mano, essa série já foi tão nada a ver, mas foi um final até singelo, sabe? Uhum. Não, eu vou cuidar da minha vida pessoal aqui, valeu, thanks for the memories, sabe? Uhum. Então, tipo, não, ok, né? Isso, ó, a atriz que faz a filha do Barry Allen na série é a Jessica Parker Kennedy. Meu Deus do céu. E a CW mandou muito bem todos os anos, cara. Sempre tinha uma que você... Nossa senhora, né? Os caras mandavam sempre bem nisso. Ah, sim. Verdade, né? A Warner sempre acertou nisso. Eu não vi. Eu ia ver a última temporada. Ia fazer que nem Smallville, tá ligado? Que eu, tipo... Parei naquela temporada que tinha vampiros, tá ligado? Sim. Vou assistir essa porra. Aí chegou a última temporada, não, eu preciso ver, que é a última, né, cara, do Smallville. Eu ia fazer isso com o Flash, mas não, né, cara? Até hoje, esse é o episódio do Smallville que todo mundo pega pra Cristo. Esse todo da faculdade. Dropa, meu. Todo mundo fala. Eu dropei a série aí, mano, cara. Falei, não, cara, não dá pra mim, não. Valeu, tá ligado? Eu acho que foi falando com o Michael Rosenberg, que o Tom Welling até falou. Até me lembro desse episódio como ruim, sabe? O pessoal fala, ó, aquela era ruim, mano. Smallville. Ai, meu Deus. Eu acho que é isso. A gente vai ter o podcast do Indiana Jones. Pô, vou falar a verdade, cara. É mais pra falar dos filmes clássicos e, cara, e depois pra eu ter a certeza que o filme vai ser uma merda, esse novo aí. Cara, mas eu tô cedendo, cara. É pra meter o pé na Kathleen Kennedy. Sabe, cara? É só pra isso, cara. Eu duvido, Matheus, cara. A batata dessa mulher tá esquentando. Uma hora vai chegar, sabe? Não é possível ela ficar eternamente. É aquele meme do Jesse Pinkman. E quem get away with this? With this, mano. E tipo, eu sei que é errado, cara, porque já é tarde demais, tá ligado? Grandes merda vai sair agora. Sabe? Eu acho que não vai adiantar mais nada. Acho que Star Wars tá morto. Pô, é tipo aquilo, né? Me desculpe, Star Wars, cara, maior IP do ocidente, na cultura pop, jogada no lixo. Caramba, mano, é tipo aquilo, né? Vencemos, mas a que custo, né? Uhum. Maior mitologia moderna criada, jogada no lixo. Sabe, não tem experiência nenhuma. E o Indiana Jones, cara, é só mais um corpo no altar. Sabe? Então, Sérgio, meu, cara, eu queria poder falar isso pra mais pessoas. Eu falo, eu acompanho por osmose. Eu convivo por pessoa que não vive essas coisas. Sérgio, quem fala do Star Wars na minha página de action figure, quem tá comprando, ó, a Black Series do Star Wars, Sérgio, é só cara de 30 e 40 anos. Nenhum moleque tá fazendo fanart do Star Wars no DeviantArt, ninguém tá. Os jovens não estão com Star Wars na cabeça, meu. É a morte da franquia. Sabe? Acabou, cara. Acabou. Sabe? Pior não é nada. Indiana Jones, é, Matheus, cara? Como que a Disney vai vender isso pra galera nova? Sabe, Matheus? Nossa, o cara velhão não conversa com a audiência, sabe? Assim... Eu quero ver o que a Disney vai fazer, cara. Será que a Disney vai fazer que nem a Paramount, tentando fazer TikTok de filme? Sabe? A Warner fez TikTok pra vender o filme lá da Noite do Demônio, lá do Evil Dead, tá ligado? Sério? Você precisa um marketing TikTok com Indiana Jones, com Harrison Ford. Você viu aquele... Eu achei legal. A melhor campanha que teve foi da Universal, né, cara? Aquele moleque lá, o TikTok lá, o YouTuber, com o Christopher Nolan e o Christopher Nolan mostrando, né, cara, como que era um rolo de filme do IMAX, não sei o quê. Mas, não, campanha totalmente pro TikTok, mano. Esse foi sensacional. Porque isso fala com o público-alvo, né? Que os fãs do Nolan... Oh, isso fala com a audiência, entendeu? Fã do Nolan não é necessariamente o cara comunzão. Fã do Nolan é esse meio termo, né? E o cara foi lá de boa, mano. O cara foi lá e fez de boa. Ele não fez de má vontade, o Christopher Nolan. Foi bem legal essa campanha. Sabe quem tá na internet agora? Eu tava rachando o bico, eu tava adorando as respostas dele. O Francis Ford Coppola entrou pro Instagram. Nossa, que impossível. Isso é loucura, Sérgio. Não, mano, o cara tava respondendo lá. Os stories, meu, bem legal, cara. Tá, mas você viu um nível. Tipo, ó, a gente vai te dar esse dinheiro pra você fazer o seu filme. Cara, mas se vira pra vender isso aí no Instagram e no TikTok, tá ligado? Chegou nesse nível, Matheus, sabe? Então... Ai, meu Deus. Cara, o bom do Matheus, cara, que pelo menos a gente consegue falar disso, cara. Não tinha ninguém pra falar disso, cara. A gente se encontra cada 6 meses pra falar disso, tá ligado? É tipo um roundup do que tá acontecendo na cultura pop, cara. E a gente pegou o flash de santo. Infelizmente é isso, né, Matheus? Bem, alguém tinha que ir, né? Já que o dos Cavaleiros do Zodíaco não tive coragem de olhar nos olhos. Esse, Matheus, esse, cara, eu queria saber quem o executivo da Toei que achou uma boa ideia, sabe? Não, a gente vai adaptar a série do Netflix. Meu Deus, esse foi um erro em todo sentido, viu? Esse não devia mesmo, sabe? Mas mais uma vez. O pior, Matheus, é esse bando de influenciadores sem ninguém na internet. Tudo bem, a gente também não tem ninguém aqui, cara, mas a gente assume. Sabe, e os caras falando bem do filme, cara, tipo, dão uma volta gigantesca pra falar, meu, cara, não tem que falar bem. Tá? Simplesmente não tem, cara. Não tem, cara. Quem tá te pagando isso, cara? Sabe, a Toei não vai te pagar isso, a Toei não vai te dar um clutch meet, tá ligado? Pra você falar bem do filme, sabe? Mano, exatamente. Cara, eu tô vendo esse do One Piece aí, o pessoal, let's go, baby! One Piece live action, não, mano, não tá bom. Não tá bom. Entendeu? Tipo, cara, meu, olha, se esse seriado do One Piece der certo, mano, o Ishihiro Oda vai ficar rico que nem o Jeff Bezos, porque é impossível, entendeu? Isso dá certo. Tá muito... Eu sei o que eu senti quando eu vi esse trailer do One Piece. O Netflix tá sempre fazendo filmes ruins do Fullmetal Alchemist aí. Eles não param de fazer. Não sei porquê, eles não param. E eu fui ver o filme do Fullmetal Alchemist no Netflix. Sérgio, nos primeiros 15 minutos eu não consegui ver. Tava ruim. Nossa. Sabe? E ruim efeito. É um começo não interessante, né? Uma apresentação muito bagunçada dos personagens. Falei, nossa, parecia um filme amador, entendeu? Com mais dinheiro. Tipo, ah, vamos fazer um filme do Fullmetal Alchemist aqui. Esse trailer do One Piece me deu a mesma sensação. Muito CG. CG no pôr do sol, CG no mar, CG no barco. CG pra eles brigar dentro de um bar. Falei, mano, eles tiveram algum dinheiro nessa série, sabe? Pra construir metade de um local. Então, tipo, e é o que eu falei, né? One Piece é meio Tom e Jerry, né, meu? Como é que você faz a tradução pro cinema disso? Entendeu? É difícil, cara. É difícil. A outra coisa que eu gostei é que o elenco tava na liberdade, né? Você viu? Os caras foram comer pastel, ó. Tem uma foto deles, ó. Comendo pastel e caldo de cana. Teve um evento da Netflix aqui, né, em São Paulo. Ah, sim. Ah, tá. É, eu soube... Peraí, então o Chris Hemsworth chegou a vir pro nosso país também ou não? Sim, ele tava aqui, meu. Ah, porque eu vi um podcast fazendo, achei que eles tinham feito uma montagem, era falso. Não, ele tava lá no Podpah. Eu até zoei nisso de podcast nosso que eu falei, né, cara? Tipo, ó, você pode ver o Perguntas Idiotas do Podpah pro Chris Hemsworth. Ou você pode escutar o nosso, que a gente tá falando sobre subgênero, tá ligado? Aquela balança, né, cara? É, desculpa pra falar que a gente não é relevante na internet, né, cara? Mas é aí. E, não, o Schwarzenegger veio, né, cara? Parece que o Schwarzenegger ficou... Ele veio e falou um minuto no palco e foi embora. Caramba, sem paciência nenhuma, cara. Coitado. É isso que eu tô te falando, Matheus. Imagina esses caras, velho, tem que ficar vendendo projeto na internet, cara. No Instagram, no TikTok. Sabe? Não era a geração deles, eles nunca tiveram que fazer essas coisas. Olha, o Hollywood tá fudido, hein, Matheus, cara. Hollywood é o resumo desse programa aqui que a gente gravou. Só pra falar, agora, vocês que não... Coloquem suas barbas de molho, cara. Porque o negócio tá ficando ruim, hein? Nossa. Tá ficando ruim, cara. Só olha, a tendência é piorar, cara. É isso, minha gente. A gente volta pra algum roundup da cultura pop. Mais reclamações nossas, né? Picuinhas, né? O que, que a gente gosta, né, Matheus? Não tem nada, né? Parece que a gente só reclama, né, cara? Acho que não sobrou tem... isso aí, ó. Tem filmes de ação bons que eu gosto e o Matheus gosta de One Piece no mangá, é isso? É isso, mano. Tipo, eu não tô acompanhando, não tá tendo nada, é isso, sabe? Não tá tendo nada, né? Quem sabe de uma outra geração aí, né? É, vamos ver. É isso, a gente volta, cara. Eu volto pra falar de Indiana Jones, mas mais porque eu amo o Harrison Ford e os filmes antigos. Valeu, hein, Matheus? Obrigado mesmo, cara. Obrigado. Eu ia falar, cara, é um drop, já virou quase 2 horas, tá ligado? Ai, cara, a gente não sabe terminar o podcast, eu vi agora. Era pra ter terminado há 20 minutos atrás, tá ligado? Eu fui estendendo, mas... Isso, meu. Obrigado mesmo, Matheus. A gente vai trocando ideia, cara. Oh, foi irado aí. Um tchau pro pessoal.